podcast especial Dia dos Namorados. E aí, você gosta? Vem cá, vem. Dá um beijinho, né? Dá um beijinho aqui, tá? Delícia. Landa, landa, landa, nerds. Aqui é Alexandre Tronin, o Jovem Nerd. E depois de 8 anos de programa, eu continuo apaixonado. Olha, isso foi uma declaração, até que enfim. Foi? Apaixonado por quê? Pelo trabalho, pela escola? Pelo programa? É. Deixou claro, não deixou foi claro. Não foi. Não deixou claro. Capricha mais, hein, legal. Senão tu vai apanhar mesmo. Alô? Ih, não, alô, tô maluca. Tô maluca. Alô, você! Alô, atenção. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e os robôs japoneses vão acabar com o amor. Vou acabar com muita carência, isso vai ser bom. Pois, aqui é a portuguesa e eu resolvi, após 8 anos, dar um bom conselho a vocês, nerd. Se faz bem, é amor. Se não faz, chuta que é cocô. Olha, eu acho um bom conselho. Nossa, que bom conselho. Um ótimo conselho. Isso aí, tá certo. Aqui é a Zagal. Tô olhando no olho. O quê? Isso aqui é só a abertura do programa. Já botou pressão assim. Já, total. E vamos para mais um programa que é tudo isso e muito mais. Vou pegar a chinela é agora. Muito bem, nerds. Estamos aqui na 8ª edição do Nerdcast especial Dia dos Namorados. Ui, ai. Vamos mais uma vez tentar ajudar as pessoas. Nunca. Não, olha aí, a gente ajudou sim, gente. Ajudou o quê? Não foi? Ah, umas tava... 2 ou 3 desses 8 anos já foi. É, em 8 anos. Tinha que ser no mínimo 1 por ano. O que aconteceu com eles? Vamos saber o que aconteceu com os nerds que já escreveram para o nosso Nerdcast dos Namorados. E antes disso, estava lembrando... A gente tem que fazer voz... Não, tem. Não, é só abertura, só abertura. Porque... Tá bom, né? 8 anos, eu queria perguntar uma coisa. Qual o momento de todos esses Nerdcasts que a gente já fez de Namorados que mais marcou vocês? O que mais me marcou... Foi o da cidade lá, que foi na Kombi contando a história, e a cidade inteira ia atrás. Qual era o nome? Da garota, Carambola. Carambola. Carambola, isso. Carambola, aquela Carambola não vou esquecer. Carangola foi a loucura, a cidade de Carangola. Mas, e é interessante saber que ela realmente usou nomes reais. Bom senso é tudo nessa vida. E ela mesmo falou que tratou o outro com a história baixo. Bateu. Ela mesma bateu. Só que não bateu a versão que ela achava que o cara era super tímido. Na verdade, não era. Ele só tava sendo fiel ao amigo. Exatamente. Por isso que ele não tava chegando nela até o momento que o cara não aguentou mais. Mas aí, a cidade de Carangola... O cara não conseguia mais andar, não. É, o cara tava com tijolo, né, entre as pernas. Né? A cidade de Carangola escutou, né, de que as vezes namorados de 2014. Todos ficaram sabendo rapidamente da situação, inclusive os pais dela. Aí sim. Ah, orgulho. Aí sim. Aí foi a merda completa, né? A gente conseguiu. Assim, os pais que não conheciam a filha, mas conheceram. Sem diálogo, não teve diálogo. Uma palavra define. O diálogo nem sempre é bom, é positivo. Orgulho. Às vezes você recebe em áudio um resumo da vida e personalidade do seu filho, pode ser mais interessante. Da vida sexual. Carangola rendeu mais um programa, por isso que eu não esqueço. Me marcou aquela da coveira, não tinha uma coveira? Tinha a coveira. Tive meus 15 minutos de fama. Google me, Maíra Coveira. O quê? Olha aí, vamos botar no Google, pera, não. Vamos botar agora, Maíra Coveira, no Google. Dia da Mulher, olha aí, já achamos uma reportagem. Notícia, Maíra, profissão coveira, prefeitura de Imbu, vamos lá. Olha só, Maíra gente. Bota aí essa garota. Olha aí. O que aconteceu? A primeira coveira de Olha, Embu. Maíra Coveira. Caramba. Meu Deus. De Panamão e tudo. Olha aí. Olha ali as coisas que ela faz. Ai, não. Agora vamos voltar pra história. Eu tô curiosa. Olha aí. Olha, Nana. Olha aí. Ela faz até exumação de cadáveres, ai, escavação. Gente, eu nunca entrei no cemitério e a mulher... Coveira. Eu tenho que cagar esse de cemitério. Coveira encontrou a gente. Ela encontrou você? Um tempão depois. É verdade, ela encontrou a gente no Campus Party, eu acho. E deu um dente de ouro, assim, de lembrança. Seria foda, isso, né? Isso é louco. Por favor. Por favor, coveiros do meu Brasil. Ai, que nojo. Ai, que horror, gente. Qual que te marcou? Jovem Nerd. Ah, eu nada acho... marca, a pessoa tá sem alma, sem coração. Não, eu acho... Eu acho que os pedidos de casamento foram bem apaixonados. E foram. Alguns deram certo, então foi legal. Lélio, você tem algo a dizer para a Cíntia? Não. Nerdcast é tudo não, não. Mozão e preto. Não. A gente se conheceu em 2002 através do Mirk e eu não tinha outro lugar, a não ser o Jovem Nerd, a gente poder fortalecer ainda mais o nosso laço de amor. Mozão, você quer se casar comigo? Quero. Muito fertilizante nessa vida. Que bonito isso. Agora vocês têm registrado esse momento no Nerdcast para sempre. Registrado mesmo, agora eu posso garantir. Agora que romântico. Mostrar para os meus filhos, meus netos. Tem que mostrar antes para os seus pais que vão pagar a festa. Nossa, lembra que teve um que a gente ligou, a menina tava na faculdade? E aí falou que não era casamento, era namoro, sei lá. Não sei. Lembra? Ah, já teve muita coisa. Ela falou que não, ai que vergonha, a gente ficou muita vergonha. Ficou mó silêncio, lembra? Acho que ele é estilista, não sei o que. É, foi muito bom. Eu queria perguntar a você, tipo, eu pedi a você, eu não sei como botar isso, né? Mas eu acho que eu gostaria que a gente pudesse voltar a namorar. Eu queria que realmente eu pudesse ser o seu namorado. Eu sinceramente acho que nós não daríamos certo. Mas eu não gostaria nem de conversar, bater um papo com o Diego sobre o que ele sentiu e o que ele está sentindo, etc. Ele foi corajoso, não é? É, ele foi muito corajoso. Aqui ligar para você. Eu acho que ela desligou. Alô? E esse foi o primeiro toco do Nerdcast? Nosso primeiro toco. Estamos muito desanimados. E tu, cara de tatu? Aquele cara que fez uma declaração, ele que tava nervosão e gaguejava. Lembra? Como todos. Ele falou coisa de RPG, é. Que os meus não sei o quê. Esse pra cara que foi falou? Foda. Azul e vermelho, fogo e gelo, razão e emoção. Depois de anos e anos, a filha. Vanessa, olha o Perception e veja em minha mão. Este pequeno anel de rubi, não de... Eu prosto em sua frente e peço por todos os deuses e pelo D20 que joga agora. Vanessa, você quer se casar comigo? Aê! Joga um semitão contra a paixão! É menos 4 porque eu tô nervoso. Não, teu teste não tem redutor. Tu tirou 20. É claro que eu aceito casar contigo. Acerto, Cris. Excelente! Porra, um pedido de casamento original. Muito bom! Esse foi legal. Esse foi legal. É, acho que foi o único momento verdadeiro de todos esses netos. Que horror, né? Teve vários. Você percebia na voz do cara que ele tava sendo verdadeiro. Esse foi muito fofo. Pois é, tem que mandar feedback. Essa galera não manda. Pois é, gente. Manda aí. Olá, meu nome é Rodrigo Barbosa, tenho 17 anos e sou estudante. Ano passado, meu e-mail foi lido por vocês. Sou o garoto que teve as bolas do galo roçando em meu peito. What? Caraca, eu não lembro de mais nada. Gente, a gente grava isso bem, bêbado mesmo. Mentira, não é possível. Enfim, no e-mail disse a minha história, a qual falei que era bissexual, blá blá blá. Nos seus comentários, a portuguesa, minha rainha nerd, disse que eu gostava mais de galo do que galinha. E isso abriu meus olhos, onde finalmente me assumi gay. Olha aí! Tá vendo, minha filha? Eu sou uma visionária. Salvou uma alma. É aquele que foi coçar o períneo? Meu amigo? Eu não sei. Eu já não lembro. Olha aí, eu sei que, viu? Cara, é uma liberdade quando você se descobre. Olha aí, já postei textão no Facebook, me assumi pra minha família, etc. E agora tem uma reclamação. Graças a vocês, eu namorei com um galo, que era o cara do cinto. Não lembro de nada. Onde eu descobri que ele era um chato. Um babaca que faz amor merda, onde somente o Sr. K tentou falar que era pra eu parar de pensar nessas coisas e jogar videogame, e fica aqui meu desabafo. Olha aí. PS, a Mônica gostoso. A Mônica tá com uma fama de... De quê? De bissexual. Importante é ser feliz, gente. Ai, caraca. Olha aí. Que... Tá vendo? Você falou pra ele, tu é mais pro galo e tal. Aí ele foi no ele galo. Ele não era bissexual, ele era gay. Quer tá dizer... vendo? Você, minha filha, que só sai verdade. Dessa boca só sai verdade. Historinhas de derrota. Olá, nerds, como estão? Nesse caso de hoje, prefiro me identificar como anônimo, pois muitos conhecidos ouvem o Nerdcast e essa é uma derrota muito grande na minha vida. Vim contar... Eles vão saber que é você, cara. Olha o terrorismo da Zagal. Eles vão saber. Vim aqui contar pra vocês a história da minha quase primeira vez. Em meados de 2007, estava eu com os hormônios explodindo em plenos 15 anos de idade. Ok. Debutante. Então, passaram-se 10 anos, agora tá com 25. E até o momento nunca tinha apreciado os prazeres da carne. Já podem imaginar que naquela época eu tinha um braço direito bem forte. Eita, nós. Foi quando no começo do ano, ela entrou na minha turma. Sendo transferida de outra escola. Vamos chamá-la de Natália. Pô, o cara tá com 25 anos contando o caso de 15? Sei lá, vamos ver. Tá falando Deja, né? Que ela lembrava muito a Marjorie Tyrell. Quem é Marjorie Tyrell? Aqui queria ser a The Queen. Caraca! Game of Thrones. Tá. Na cabeça dos nerds tudo lembra alguma coisa, né? Tudo lembra alguma coisa. Tudo lembra alguma coisa. Sabe aquela garota que todos ficam apaixonados no primeiro olhar? Era exatamente assim com ela. Logo ficamos amigos e bastante apegados. O mais curioso é que ela era bem fechada em relação às cantadas e flerte dos outros meninos e do pessoal mais velho, mas era super carinhosa e fofa comigo, o que a cada dia me fazia fantasiar mais e mais em ter uma relação com ela. Apesar de nunca termos nos beijado, sempre vivíamos de mãos dadas e andando junto pra lá e pra cá. Todo mundo falava que formávamos um casal bonitinho, mas nada acontecia. Mas quantas histórias parecidas, né? Meu Deus, gente, como é que pode? Meu, se der a mão pra alguém... Vocês já... saem de mão dada, blá, blá, blá, beijinho, carinho... Como então, assim? Nada aconteceu. Eu nunca andei de mão dada com um amigo que não ficava. O ano foi passando e eu já estava com a certeza de ter caído na friend zone. E as esperanças a cada dia iam diminuindo. Até o fatídico momento de sorte e coragem. Tínhamos um grupo de trabalho do qual ela fazia parte e certa vez todos foram em casa para fazermos a tarefa. E adivinhem? Não tinha ninguém em casa. Fizemos o trabalho bem rapidinho e o pessoal já foi se despedindo e indo embora um a um. Até ficarmos somente ela e eu em casa. Não tinha ninguém em casa o quê? Não tinha um pai em casa, um pai e uma mãe, exato, nem os pais. Não tinha nenhum responsável. Um responsável, um adulto. Não. Só uma adolescentada. Só a galera com os hormônios em fúria. Exato. Ah, isso era na casa dele. Ó, como o computador ficava no meu quarto, ela estava lá sentada na minha cama. Do nada ela que se... Que era um sofá. Que... que é isso que a cama era, um quarto de adolescente. Do nada ela se deitou na minha cama e disse que era muito confortável e que ela poderia ficar ali deitada por horas. Foi quando tomei coragem e me deitei ao seu lado. Ai, nossa, agora eu fiquei apavorado. Eu achei que era tentar deitar em cima dela. Que inferno, cara! Foi um momento muito bacana. Final, bacana. Olha aí, essa idade é fake. Jovem usando bacana? Muito bacana. Ele você tá com 25 tem... agora. É, não, mas mesmo assim, 40. Bacana. Você tem uns 40 bacaninha. E vai lá. Finalmente... tivemos alguma coisa. O quê? Né? Esse momento bacana. Deitar. Muito bacana. Deitar pra conversar um lado bacana do outro. Bacana, sacana. Um, né? Porque deitar na cama é um gesto de intimidade, né? Virou você alguma não, coisa. Você não deita na cama com virou, um amigo. De bacana pra sacana mudou só uma letra. e foi aquele amasso forte e saudável. Não, eles se pegaram. Olha aí. Se pegaram. Então, amasso forte e saudável. Forte e saudável. O que é um amasso saudável, saudável, né? É, sei lá, comendo saudável. Granola, sei lá. Jogando linhaça em cima. É, é em vez de chantilly, não. É, sei lá, biomassa de banana mesmo. Que amasso saudável. Um amasso super saudável. Não, com poucas calorias. Índice glicêmico baixo. Um amasso mara pra você. Até que ela tirou minhas roupas e... É fake, é. É fake. Quer... Não, esse programa vai ser. É fake. É fake, é. Ai, meu Deus, gente. Adolescentes excitados falou, escrevendo histórias. Parem com isso. É um velho. É um velho. Adolescente, é um velho. Não tem mais, ó. Bacana, ele fala bacana. Na época que eu era adolescente, existia a revista Ele e Ela. Caraca, revista, essa revista era o quê? Era uma revista de mulher pelada, só que o diferencial da Eliela pra Playboy e pras outras é que ela tinha um fórum. O fórum era uma sessão à parte da revista com cartas desse tipo. Caraca, era isso que era Eliela? Isso que era virando um fórum de Eliela. Só contos eróticos. Só, não, não são contos eróticos, são imaginações, projeções do que eles querem. Caraca, olha aí, tirou a roupa dele e falou, I want it all. What is now? Ela falou, tirou a roupa dele e falou isso. Ela tirou a roupa dele. Adolescente de 15 anos. Quero você aqui agora. Ela falou isso? Falou, tá, né? Escrito ali, tá, entre aspas. Quero você aqui agora, entre aspas. Entre aspas. Não. A gente é uma citação, eu tá quero, certo. Quero você aqui agora, só que não. Comecei a tremer sem parar, ha, ha, ha. Me levantei, fui até o armário e peguei uma camisinha. Sempre usem nerds, só os nerds, né? O resto do... morram todos. Coloquei ela no garoto e agora era só ir pro abraço. Foi aí que minha derrota começou. Ela estava deitada na cama... E eu me aproximei dela por cima, mas a inexperiência me traiu. Ai, meu Deus, que inferno. Ele não sabia onde enfiar o negócio, gente. Ele falou isso, eu não fazia a mínima ideia de como eu ia encaixar ali. Ai, tentei, eu não chegava nem perto do meu objetivo. Até que tive a brilhante ideia de ir me abaixando e abrindo as pernas, mas que cena infernal. Nossa, gente, que coisa horrível. Afinal, assim eu ficaria mais perto do alvo. Por isso que primeira vez é sempre uma merda, né? E é assim que eles fazem nos filmes pornô. Quer dizer, ele tinha visto, né? Todo dia. 300 milhões de filmes. Foi quando a falta de potássio apareceu pra me lembrar que o mundo não é um lugar justo. Tive uma cãibra terrível na coxa direita. Meu Deus, que inferno! Dei um tranco pro lado e caí da cama. Quebrou o pau. Caraca, pelado, envergonhado. Nossa senhora, fiquei no chão agonizando de dor. Ela se levantou, vestiu as roupas e falou, nossa, como tá tarde, né? Melhor ir pra casa. Nossa, que vergonha. Essa verdade é uma vergonha muito grande. Caraca, tá tarde nessa. Tchau. Gente, que inferno. Ok, ela foi embora. No outro dia, ela só conseguiu olhar pra mim e perguntar, tá melhor? Nossa. Caraca. Eu disse que sim, com a cabeça. E daí em diante, nunca mais fomos amigos, como antes. Por sorte, ela não contou pra ninguém. É o que você acha. Por sorte. Olha lá o quebra-pau. Todo mundo, meu filho. Caraca, o ano acabou e ela mudou de escola novamente. Nunca mais nos falamos. Mas ao menos eu a vi sem roupa. Já é alguma coisa. Nossa senhora. Vou criar foca pra bater pau. Caraca, cara. Uma merda! Borghetti nessas horas. Chama o Borghetti aí, gente. Sua vida sexual. É uma merda! Mas passaram 10 anos e esse é o ponto alto da vida desse cara? É. Ah, história de derrota. História de derrota. Caraca, que tristeza. Gente, se for verdade. Não, vamos combinar aqui. Nego tá falando que dureza. Mas ninguém aqui teve primeira vez dos sonhos de filme erótico, vai. Não, foi essa derrota. Foi isso, eu paguei pra alguém que sabia. Agora eu vou falar, o Azaghal falou que a primeira vez que ele... Coisa? Não, o Azaghal falou que quando perdeu a virgindade ele achou que era viado. Que horror, gente. Que merda, ele não deu pra saber. Pois é, a gente tá zoando o cara, né? Ele, cara, não é bom pra ninguém. É, a minha primeira vez eu falei assim, nunca mais, vou virar freira. Coitado, a gente tá zoando o cara, né? É sempre uma merda. Não é esse nível de merda. Agora tem os níveis de merda. A gente tava conseguindo melhorar. Agora voltou. Não, né, gente? Mas merda assim, você achar uma merda, não gostei. Comi, provei, não gostei. Mas não essa derrota aí, né? Vou lá no chão de pau duro. É foda. Ai, meu Deus do céu. Lambda Lambda Nerds. Meu nome é Giovana e é fictício e eu moro em Barueri, São Paulo, tenho 19 anos. Venho hoje, por meio deste canal maravilhoso, no Dia dos Namorados, expor uma situação bem bosta, a qual eu passei ano passado por causa do Tinder. Olha aí o Tinder! Olha aí, fora do LL atualizado. Ó, oh, tem que... Ele atualizado é bom. Estamos modernos. Apesar de ter dificuldade de conversar pessoalmente, também nunca fui fã de aplicativos para conhecer outra pessoa. Por conta da pressão de alguns amigos que me colocaram, e como estava um ano de cursinho de pré-vestibular, e todos me mandavam sair para me distrair, resolvi instalar o Tinder no meu smartphone. E foi a pior decisão que eu já tomei. Olha, isso vai ser legal, gente. A gente que não entende dessas palavras. Vamos ver. Vamos ver lá. Como é que é. Quando comecei a usá-lo, achei uma bobagem. Sair com pessoas que você nem ao menos conhece me parecia, no mínimo, perigoso. Eu também acho. Eu vou dizer que eu concordo 100%. Porém, veio ele. Vamos chamá-lo de... Ah, não vou usar o nome do meu pai, não, gente. Acho que é o nome do meu pai. Vamos botar outro. Vamos chamá-lo de... Peixoto. Peixola. Nossa, Peixola. Peixola. Peixola. Peixola. Fã em homenagem ao Sr. K. Peixola. Fã de videogames, filmes, séries, gosto musical muito parecido e fã do Jovem Nerd. Me pareceu cair do céu. Seria a distração que todos estavam me mandando procurar. Certo? Pé! Errado. Conversamos por mais ou menos um mês. Caraca, um mês conversando. O Tinder não era pra ser mais ágil? Depende de onde a pessoa tá. Agora tem um Tinder Nerd, parece. Realmente inventaram. Olha aí, então era esse. Tínhamos apelidinhos fofos. Gente, eu juro que eu li, tínhamos peidinhos fofos. Apelidinhos fofos. Qual é um peidinho fofo? Quem que é apelidinho fofo, né? Que bonitinho. O peidinho dos trolls, né? Cara, no outro dia eu tava... não sei o que eu tava procurando no meu e-mail, que eu achei o primeiro e-mail que a Zagal me mandou. Nossa, eu achei fofo. Mas tínhamos apelidinhos fofos escrotos. Sério? Eu falei, caraca, nem lembrava que ele me chamava disso. Chamava de quê? Nunca saberão. Nunca saberão. Caraca. Peixola tinha várias crises de personalidade. Nossa. Às vezes era meio bruto e rude. Porém, eu sabia lidar com a situação. Meu Deus, cara, que isso? Sabia lidar com a situação de múltiplas personalidades? Meu Deus. Peixola disse que tinha acabado um relacionamento há pouco e não estava pronto para engajar em outro. E eu também não estava afim de nada muito sério, visto que estava focado em meus estudos. Saímos a primeira vez e ele se mostrou um cara muito bacana. Conversamos um pouco, já que ele também era muito tímido. Conversamos um pouco, né? Ficava só lá no... Caraca, cara. Não aconteceu nada. Não aconteceu nem nada. Conversaram muito pouco, tipo, grilo, cri, cri. Mas cri. Esse é o problema dessa geração, gente. Vamos falar, não é? Vamos falar. Aí ficou lá teclando, é o máximo, a pessoa mais comunicativa do mundo. Não, fala, no, fala. No Twitter. Caraca, que papo cabeça. Aí chegou lá um na frente do outro. São do Mongói. Cara, o que acontece? As pessoas não conseguem mais falar. Não conseguem, não sabem. Não sabem. Não conseguem. Tem uma aula comigo. Passa um dia comigo e você aprende a falar. Aprende a falar assim, cala a boca, pelo amor de Deus. Não aconteceu nada. Demos um abraço e foi só. Apesar de Peixola tentar me beijar diversas vezes, eu não quis. Por quê? Peixola tinha bafo? Tinha comido coxinha? Peixola falava com babinha no canto da boca. Ah, babinha, não, pelo amor de babinha no canto da boca. Isso não dá, isso não dá. Eu vomito, na hora. Mal nos conhecíamos. Todas as conversas que tínhamos eram sobre Pokémon, filmes e séries. Uau. Uau, Juvenal. Uau, Juvenal. Nossa. Todas as conversas, porque os Pokémon só falam uma palavra, né? Pica, pica, pica, pica. Pica, pica? Não, não pica, pica. Não, pica, pica aqui não. Pica, pica não. Pica, pica, Ju? Não, não, não. Não pica, pica. Pica, pica no seu Ju? Pica, pica no seu Ju? Não, não, não. Pica, pica, pica ali, pica aqui. Não, não teve pica. Não pica tu. Não pica tu, seu mané. Não conhecia Peixola o suficiente bem pra, né? Pica-pica no... Pica-tchu. Pica-pica no seu tchu, não. ela e me forcei a fazer isso. Ela se forçou a pica-pica-pica. Não, não se forçou a beijar ele porque não conhecia ele. Ah, tá bom. Eu achei que ele entenderia e continuaríamos saindo até nos conhecer de verdade. Até aí, tudo bem. Saímos pela segunda vez. Coloquei um vestido bonito, coloquei maquiagem. Coloquei maquiagem. Peguei a maquiagem e coloquei na minha cara. Coloquei maquiagem. Que bizarro. Quem fala isso, né? Coloquei. Coloquei maquiagem. Quem fala assim? É uma máscara, sabe? Pá, tô coloquei maquiagem. Uma roupa. Coloquei maquiagem. Estava animada. Afinal, ele havia se mostrado um cara muito legal. Apesar de conversarmos pica-pica, Pikachu. Peixola também estava muito bonito. E, ao seu lado, Juliana também. Hã? Hã? What? What? Pikachu? Pikalu? Pikachu? Olha aí! Pica-pica, Pikachu! Que é isso, seu Peixola? É isso mesmo. O cuzão do Peixola levou a ex pro encontro. Ele queria o Peixola, tava usando o aplicativo errado. É, ele tá usando o da suruba. É, não pode, Peixola. Caraca, que filho da mãe. Ele apresentou como ex-namorada, porém ambos não se desgrudaram. Passei inteiro. Eu fiquei naquela situação de merda, pensando no que diabos eu tinha feito e por que ele estava com ela ali. Andamos pelo shopping, os três. Até que eu entendesse o que ele estava fazendo. Ele estava me fazendo de vela no encontro marcado comigo. Eu era a vela do encontro marcado comigo mesmo. Cara, não é possível. Não é, porque não teve pica-pica Pikachu? Aí o cara se vingou? Aí o cara teve vingancinha. Que isso? Caraca. Peixola quase não conversou comigo. Esse cara tem um problema mental. É, um tem. É, pois e é. Quando cheguei em casa, após esse pesadelo, desinstalei o Tinder. E ele veio tirar de satisfações do porquê eu ter ido embora antes deles dois. Esse cara tem sérios problemas mentais. Cara, quis matar Peixola. Passamos o final do ano passado sem nos falar. Eu desisti do Tinder e estava muito bem até março deste ano, quando passei na faculdade, no curso em que eu queria. Porém, no mesmo campus que ninguém menos do que Peixola. Ai, Deus. Vocês vivem na cidade. É isso aí, é isso aí. Você usa o Tinder por geolocalização, é isso mesmo. Então, Peixola, pra você que eu sei que está ouvindo esse Nerdcast, vai tomar no seu cu. É, muito bom. Vai tomar no cu, Peixola! Aê, sessão do descarreiro. Pica no teu tchu. É, pica no teu tchu. Ah, ele merece, Peixola. Só foi bom. Olha aí. Evite os peixes. Olá, galera. Meu nome é Felipe. Moro no interior do Paraná. Mais precisamente em um reino esquecido chamado Cambira. Caraca, gostei do nome, Cambira. Nossa, vamos saber quem é ele. Durante o ano de 2010, eu estudava no colégio de uma cidade vizinha, Jandaia do Sul. Caraca, caderno Jandaia. Jandaia. Será que é lá? Com certeza, gente. Vai estudar onde? Não deve ser, não na Jandaia do Sul, só na Jandaia. Deve ser ao norte. É, de tem Jandaia mais de uma Jandaia, porque essa é do Sul. Bom, onde, de maneira mais clichê possível, eu era zoado por ser magro, usar óculos, ter gostos peculiares. Ai, gente, eu queria ser zoada por ser magra, cara. São sonhos. Eu ia reclamar disso. Meu sonho. Tava contando comigo. Meu sonho, ser zoada por ser magra. Por favor, ai, seu magro. Por sua magra, sua magra. O cabelo grande, ser um virgão totalmente esquisito. Ai, Jesus. Naquela época, eu estava em uma fase de transição, onde eu estava abandonando alguns hábitos, como ter uma waifu, era a Jinx do Jovens Titãs, não sei o que, não que é. Não sabemos o que é isso. Não consigo entender o que as pessoas falam. E acabar mais. Caindo na real. Afinal, eu já estava com 15 anos de idade. Acontece que nisso tive uma certa epifania, onde eu realizei que precisava perder o bebê e arrumar uma namoradinha. Já que todos os meus amigos já haviam dado o primeiro beijo e estavam até namorando. Fora que viviam se vangloriando disso, que fosse a maior coisa. O adolescente é chato com isso, né? Você é bebê? Você é bebê? Você nunca namorou? Nunca? É, não. Isso aí é uma coisa que circula. É horrível, passei, né? Passei pela mesma coisa e passei pela mesma decisão. Não. É agora que eu vou... Não, eu também, todo mundo, gente. Todo mundo. No mesmo ano, chegou uma garota na minha turma. Alta, morena, olhos castanhos, linda. Cujo nome não vou mencionar. Ah, a gente tem que botar o nome dela. Morena. Morena. Morena. Marina Morena. Marina Morena. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti o que é se apaixonar perdidamente por alguém. Ah, Ai, meu que Deus. Que sequer olhava vi... Mas na minha vida, Erd, é igual. Não, olha só. O garoto tem 15 anos, na minha vida. Ele começou a despertar pra isso aos 12, 11. Então, na minha vida de 3, 4 anos. Não, é sempre assim, eles olham a menina mais bonita da sala e se apaixonam perdidamente. Ah, mas isso não é, gente. Não, mas a gente fazia o mesmo, né? A gente fazia. Não, só que não na nossa sala. Na nossa sala, tudo pirralho. A gente olhava pros caras do cinema. Não, gente, dá pra gente fazer o template. A gente pode fazer um aplicativo. Escreva o seu e-mail. É verdade. Porque assim, as mulheres se apaixonam, querem os caras mais velhos, mais os velhos. Homens da mesma turma. É. Sempre. É sempre, é sempre. É verdade. Exato. Você gente, isso funciona. É por a parada que vai nas turmas, né, atrás. Isso é só a biologia. A tua turma não vai rolar, que ela tá de olho do. É, exatamente. Vai pra trás que vai ser isso, o rei. Isso, é isso que eu fiz. Eu fui lá pra trás. Fui é isso. Duas séries vai, pra trás. Vai no maternal. É. Caraca. Em terra de cego, quem tem olho é rei, meu amor. Tu tem que ir pra série pra trás. Tem, não adianta. Vai pra trás. O que acontece é, quando desperta o interesse no homem e na mulher, a mulher começa a olhar pra série pra cima. Só que o homem que vai olhar pra baixo, não adianta, porque embaixo ele ainda não despertou interesse. Não, mas depende, às vezes. É. Então o cara, ele tem que esperar. O homem tem que esperar um pouco. Ele tem que esperar não, até... Ele fica, ah, eu vou ficar sonhando com essa aqui, e aí passa uma série. Opa, agora despertou interesse embaixo. Aí ele embaixo, já pode, aí vai. É esse isso. É o lance. Exatamente. É difícil, gente. Falou os entendidos, né? É, falaram os entendidos. Falou os bebês aqui dentro. O Jovem Nerd, eu tô falando que eu fui... Mas na... o Jovem Nerd fez isso, ele duas falou... Duas séries pra baixo. Olha aí, foi duas séries pra baixo, entendeu? É, uma não é suficiente. É, não, aumentava a chance. Quanto mais pra baixo... Quanto mais, você mais Esperou mais também, esperou 2 anos. Exatamente. Eu tinha que despertar o interesse lá embaixo. Olha a frase solta. Nossa, despertar o interesse lá embaixo. Tive que despertar o interesse lá embaixo. Mas peraí, era na oitava? Não, na oitava não, que você já namorava comigo. Não. Que série era essa? Você era da sexta, ela era da quarta? Série, não, sétima série. Sétima série? Sete da quinta. Era assim mesmo. Quinta, é isso quando mesmo. Eu era da quinta série, eu gostava do cara da sétima. É isso aí, começa... É isso aí. Essa é da minha sala, eu achava um bando de retardado. Aconteceu que o pessoal da minha sala viu que eu tinha gostado dela e começou a me infernizar com relação a isso, principalmente a me empurrar para o lado dela. E ela não ligava pra ele. Como toda menina da mesma classe. A pior parte foi quando ela entrou na zoeira e começou a fingir que gostava de mim, só pra me ver correndo atrás dela. Então, ela não finge, sabe o que que ela precisa de um otário pra carregar as coisas dela. Você... Isso funciona. O que é isso, motherfuck? Põe isso na sua cabeça. Você, de repente, você descobre. Aquele bocó gosta de mim. Cara, minha pistola tá pesada. Pois tem alguém que vai buscar água pra mim. Fazer trabalhinhos. Tem alguém que vai me dar, né? Vai gastar o dinheiro dele comprando lanche pra mim. Eu vou economizar o meu pra comprar batom. É isso. Trabalha em grupo, eu não vou fazer nada. Ele vai fazer tudo. Vai fazer tudo. É vai isso. Ela achou um bocó. Exato. Achou um bocó. Um amigo meu dizia que ela estava me fazendo de idiota. Mas outro, bem, outro ofuscava todo esse pensamento e me fazia cair no joguinho sujo dela. Vemos que você só tinha um amigo. Só para, no fim das contas, tomar um corta ou ser humilhado pelo mesmo. Justo na mesma semana do Dia dos Namorados, seria em um sábado, onde teria uma festa junina naquele colégio, começaram a comentar que ela estava namorando e que não... Era você. E que não... Eu, ela tá morando, não é com você. Eu não queria acreditar naquilo, mas uma foto... Mentira! Mentira, não vi? Mentira! Não tem namorada. Essa é a piada interna, mais interna possível. Nada vai superar isso. Meu filho, o Almôndega, diz que eu falo assim, cara. Mentira! Eu pergunto, Almôndega, você já almoçou? Ele almocei. Falei, mentira! Mentira, não vi lá o prato sujo na pia. Mentira! Vai comer agora. Não sai do videogame, né? Mais uma foto suspeita, colada na contracapa do caderno dela e que eu não conseguia ver direito, já havia acabado com parte das minhas esperanças. Não. Assim, uma foto suspeita. Ou de algum primeiro, garoto. Primeiro, eles usam caderno ainda? Não sei. Pois é. Segundo. Uma foto do cara. Ainda não usa tablet. E, não é no futuro, já? E ela tinha uma foto do cara, então. Não, uma foto não, uma foto suspeita. Não sei, podia 2010. Ser uma foto do, sei lá, do Bon Jovi. É, pois é. Ainda tem foto de Bon Jovi? Não, acho que não. Bon Jovi grisalho? Não, agora sei lá. Tem foto de quem, gente? Sei lá. Slipknot, né? Como é que é o nome? Sei lá. Foi em 2010. Zac Efron, sei lá. Foi em 2010. Zac Efron. É isso aí. Ou do Jared. Jared. Me lembro que estávamos em um intervalo entre uma aula e outra, e eu estava no fundo da sala, tentando dar uma de Dom Juan com a tal garota, até que uma amiga dela... Caralho, cara. Nossa, na cabeça dele, ele devia estar muito Dom Juan. Ele devia estar sexy. Muito sexy. Sabe o Michael Cimotti? Ele devia estar... really love a woman. E na, vida real, her. Ele tava lá. Ele só tava sentado com o narigudo do lado dele. É, muito bom, cara. Bom, até que a amiga dela mostrou a tal foto da contracapa do caderno, onde os dois estavam se beijando. Uma foto deles se beijando. Eles tiraram uma selfie deles se beijando. Caraca, que imprimiram. Eles tiraram uma selfie. Eles só falam essas histórias. Primeiro, porque ninguém imprime cara, mais. Cara, ninguém imprime mais, pois é. Não, mas isso foi em 2010. Ninguém imprimia nada em 2010. Ah. E botaram o caderno. Olha só. Tudo aquele bem. Momento, houve um silêncio na minha alma e eu senti uma colisão entre os sentimentos de fúria e tristeza. Comecei a socar as minhas pernas e emitir grunhidos incompreensíveis. Essa são as reações. Caraca, ele tava achando que tava, né? Nossa, cara. Depois voltei pra minha carteira, fiquei lá quieto, murcho, sem dar um ai. E ficou na sala de aula fazendo isso? Que vergonha! Caraca, que horror! Voltei pra casa, não cumprimentei meus pais, que me questionaram o porquê de estar daquele jeito, não respondi. Esse garoto tá usando droga. Apenas pedi... Já falei, puxou você. Já falei, puxou. Apenas peguei o almoço. Já falei pra esconder esse baseado, que se as crianças descobrirem que você fuma maconha, não vai nos perdoar. Ai, que inferno, gente. Tá aí, ó. Tá a aí. Gente já criou a família disfuncional do cara. Olha tá esse menino. Pior é jeito. Que essa família existe. Olha que ponto nós chegamos. Caraca. Peguei o meu almoço, fui pro computador, coloquei um par de fones e comecei a ouvir Snuff do Slipknot. Olha aí. Foi a primeira... Toca aí, Snuff do Slipknot. Eu não faço ideia. Quem... Também não sei. Daquela... Eu sei que eles usam máscaras. Aquela tristeza, eles usam aquela tristeza aquela revoltada. É música de demônio, né? É música de demônio. Então, música... É aquela tristeza revoltada do adolescente. É. Ah, entendi. Acho que é a música de fossa. Não. Slipknot é hoje porrada. Hoje em dia é uma coisa revoltada. É. Vamos ver como é que é. Peraí. Snuff. Ué, gente, eles não eram música do demônio? Peraí. Olha, olha, é muita doida. É uma melodia, não, mas é legal, né? Gostei. Gostei, gente. Vou ouvir mais esse Slipknot. Não é que eles me assustavam com aquelas máscaras, mas eu vou ouvir. Foi a primeira vez na minha vida em que eu chorei por amor. Nossa senhora. Quantas vezes esse cara tem mesmo? Desculpa. Rose Mary, E olha só, a coisa só piorou quando começou The Scientist do Coldplay. Nossa, começou. Botou Coldplay. A Coldplay é foda mesmo. Amoleceu. Nossa, essa música aí eu tenho vontade de chorar. Nossa, agora. Eu também vou chorar. Ai, mas o jovem é muito... Né, sugestionado, gente, né? Gente, eles estão com as emoções à flor da pele. É. Eles botam a música pronta. Mas você nunca chorou? Já, chorei. Gente, chorei. Chorava, nem sabia porque tava chorando. Chorei também. Ficar menstruada. Não, a gente chora muito, qualquer coisa. A pessoa é assim, sensível. É verdade. E foi uma morte horrível, ele diz. Uma morte de quem? Morte, de nada. Da vida, do sentimento dele. Ah, tá. No sábado daquela mesma semana, quando eu fui na festa junina, que, como eu disse, coincidentemente caiu em um dia dos namorados, eu estava relativamente bem. Então, eu tenho uma parada que a gente tem que desmistificar aqui. O dia dos namorados, ele é só um dia. Exato, não é pra você se sentir mal se você estiver sozinho. Ah, né? Evento cósmico. Exato. Onde quem não estiver namorando perde alguma coisa. Se foi hoje, você só um dia. Ah, mas é porque as pessoas ficam, olha lá, tá todo mundo saindo. A única coisa importante que acontece no dia dos namorados é fila no motel. É o dia mais movimentado no hotel, o preço sobe e o período... Floristas vendem, casa de chocolate. É só isso. Restaurantes estão lotados. É joalheria vendendo kit de joia duplicada pro cara dar pra amante, pra esposa, pra namorar. É isso. Olha só. Ah, é, comprei. Comprei meu presente. Olha só, não errar, caraca, qual presente que você deu. Esse é um malandro. Vai no motel, vai pagar mais caro. Você viu como é que tá sabendo, né? Olha aí. Viu como é que tá sabendo as coisas. Tá sabendo legal, hein? Tá, eu falei pra ele fazer bem feito, senão morre. Eu achei, eu vou dizer aqui, eu achei um anel lá em casa e ninguém sabe de quem é. Olha, isso já tem anos, mas eu assim, né? Não descobrimos de quem é. Se fizer direitinho, eu não corto o piruzinho. Tá vendo? Tem que fazer direitinho. Tem que fazer direitinho. Bom, Ele foi na festa junina, né? Tava relativamente bem. Mas quando eu vi a garota... Nossa, com seu respectivo namorado, na época um cowboy escroto... Cowboy? Cowboy. Sei lá, cara. Era o Marlboro. Porque era festa junina, ele tava de cowboy. Ou era o Beto Carreiro. Ou era Afonso Solano. Caraca, Afonso Solano. Novamente, o meu mundo desmoronou. Nossa. Ai, Coldplay, toca. Ai, meu Deus. Toca a Coldplay. A festa junina tava tocando na RE. Eu olhava pra eles enquanto sofria em silêncio. E depois, quando vi ela entrando no carro dele, bem, poderiam declarar a minha queda naquele fatídico dia, onde logo após liguei para os meus pais e pedi para me buscarem. Ah, que fofo! Que fofo! Vem agora! Eu quero ir embora nessa festa de merda! Ao chegar em casa, repeti a mesma rotina. Vamos lá, os Slipknot, Coldplay. Tem umas músicas mais deprês, eu acho. Ele pode pegar uma música mais deprês. Mas no caso... É. Mas eles se acham velhos. Essa já é da nossa época. Ó, Bee Gees, How Deep Is Your Love? É. Essa é paulada. Essa é cafona. É, mas essa não é tão triste. É, não é. É. Ouvindo, não é. No caso, né, a rotina, ouvindo álbuns da Som Livre, como Love Metal. Imaginando como seria estar ao lado dela. Ai, a coisa só piorava quando eu stalkeava o Orkut dela. Nossa, mas é antigo. Que antigo, desde 2010. E via ela com aquele cara. Eu quase pifei o notebook da minha mãe com as lágrimas que caíam dos meus olhos naquela noite. Caraca, mas que stalker chato esse cara. Tadinho, gente, adolescente, primeiro amor. Mas então, olha aí, quanto problema podia ser evitado? Olha aí, tá sofrendo. Ele, quanto problema tem se ele não tivesse hormônios? Mas caraca! Hoje ela está com outro cara e toda vez que eu vejo ela no Instagram, eu sinto que o tempo passou. Eu superei muitas coisas da minha vida, mas ainda sofro calado. Nossa. Nossa, 10 anos depois. Aí eu fiquei com medo. É, aí, tá... aí começou a ficar 7 anos depois. O cara cega a mulher e stalker na mídia social. Sofre calado. Oh, aí começou a ficar bizarro. Alô, polícia. Alô, alô você. Qual... Como é que é? Aqui não tem qual número, mãe. A gente liga pra onde? Como assim? Qual 190? Como assim aqui não tem? Que é isso? Meu Deus do céu. Eu não sei, eu nunca liguei pra polícia. Meu Deus do céu. Eu não sei pra onde ligar, eu vou ficar ligando mais, mamãe. Aqui não tem 911. Caraca, gente. Vou ficar ligando mais, mamãe. Quem me ajuda? Ai, meu Deus. Mas isso que a portuguesa falou faz sentido, porque Estados Unidos, não tô falando que lá é melhor, apesar de ser. Você tem um telefone pra tudo. Ué, como assim? O 911 não é o telefone da polícia. É emergência. É o telefone da emergência. Se eu estiver doente, passando mal, pegando fogo na sua casa. Aqui você tem que saber. O telefone do SAMU, do telefone bombeiro, da polícia, o telefone bombeiro. Telefone do poder, telefone de tudo, gente. Não tem uma central. Lá é uma central. Você liga e fala, minha casa pegando fogo. Você vai ligar pra quem? Você liga pra 911, sua casa tá pegando fogo? Você liga pra 911? É. Ah, tô passando mal, tô infartando. É eles que direcionam. É eles que direcionam. Caraca, gente, sabe? É mais inteligente. Porque você tem que saber. Aí agora, o bombeiro é o 93 ou o 90? Eu não sei, tô ficando bombeiro. Bombeiro é o 93. Tá sendo perseguido, sei lá, qualquer coisa, você não vai raciocinar. Eu sei que se você tivesse sob perigo de assalto ou alguém na sua casa, se você gritar pro socorro, tem um bandido na minha casa, ninguém vai te ajudar. Porque ninguém vai correr pra encontrar um bandido, né? Não. Você tem que gritar, socorro, minha casa tá pegando fogo. É, as pessoas vão tentar te ajudar. Olha, é verdade, eu tinha ouvido isso também. Você tá na rua também em perigo, você fala, fogo, fogo. Aí a pessoa chega lá, não é fogo, sai correndo. Aí o cara se assusta, sei lá, acho que tem uma chance maior. É verdade. É, talvez é verdade. Ele atire na outra e dê tempo de você correr, né? Pode ser uma solução. Que horror. Talvez seja a hora dessa pessoa, você não tem que saber. Que horror. Que horror. Feliz dia dos namorados. Feliz, amor, coração. Ai, gente, que horror. Que inferno. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Azaghal, neste dia dos namorados, vamos nos lembrar da criatividade e qualidade dos produtos Fini. Delícia! Eu estou me referindo à edição limitada especial de Dia dos Namorados, do sabor inédito de morango com chantilly. Gostoso. Delícia. São os ursinhos apaixonados. Não. A embalagem já vem com uma tag exclusiva para presentear o seu amor. A Fini não está dando ponto sem nó, porque morango com chantilly tem seu apelo. Exatamente. Nós provamos esta delícia na reunião que fizemos da Fini. E era muito gostoso. Fiquei a reunião inteira me deliciando com os ursinhos apaixonados, porque é uma edição limitada. Olha só, quando acabar os estoques, não tem mais os ursinhos apaixonados. É que nem o amor. Quando acabar, acabou. Então você já sabe que a Fini cria surpresas boas do dia a dia e você pode comprar os ursinhos apaixonados em qualquer loja ou quiosque Fini e supermercados pelo Brasil. Um dia dos namorados mais doce. Olha só. Ah! E tem mais, Azaghal. Para quem for comprar outros produtos Fini na Fini Store, que tem link aí no post, você pode usar o código hashtag nerdlove. E nas compras acima de R$80 em produtos, você terá 10% de desconto. E mais, frete grátis para qualquer CEP no Brasil. Delícia. Oh. Então faça o seu dia dos namorados mais doce com os ursinhos apaixonados da Fini. Gamei. Menina Quer Namorado. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Me chamo Gisele. Com dois L's. Ah, começou. Você eu sabe. Quis simplificar. Aí, a senhora Jovem Nerd, eu fiz uma campanha. Quando ela tava grávida da Pícola, eu fiz uma campanha pro Gisele com dois L's. Ai, foi ridículo. Várias fontes escritas Gisele com dois L's lindas. Igual de princesa. E aí mandava Gisele com L escrito do jeito mais escroto. Grotesca, de terror. Tá? Eu quis simplificar, mas não adiantou, porque todo mundo pergunta. É com dois L's? É com Y? É com isso? É com I ou é Gisele ou Gisele? É Pícola, fala assim, é Pícola. Pícola. Não tem mais nome simples. Se você quiser dar o nome da sua filha, por exemplo, de Ana. Pois é. Vamos perguntar, com dois N's? É com dois N's. Acabou. Acabou a simplicidade. Só se não o nome assim, Oi. Não tem nome. É Oiê ou é Oi? É Oi com Y? Não dá. É com H? É. Me chamo Gisele, tenho 25 anos, sou estudante de biomedicina e moro em Natal. Eu sei que os senhores irão me zoar até a morte, mas não importa. Eu tô desesperada mesmo. E esse desespero deve ser a minha falta de opção, ou sorte, em encontrar a pessoa ideal. Não, mas isso não é motivo de zoação. A pessoa tem que procurar. Pois é. Não, não tem que procurar. A senhora já vem pra ficar parada ali. Vai cair a estante na cabeça. O amor, não se procura, o amor. Vamos lá, não, mas ela vai... Bom, ela tá querendo. Eu tenho 1,64, curto ouvir rock MPB. Eu tenho 1,64, isso é descrição minha. A descrição dela física, eu tenho 1,64. Aí já foi pros gostos. É, exato. Tipo, não vai fazer diferença. E ela não falou se é altura, sabe? É, 1,64. Eu não sei, eu só tô, né? De largura. Sei lá. Eu não sei, não tá escrito. Né? Eu devo estar com 1,64 de largura mesmo. Não quer nem medir. Olha só, ela adora animal de estimação. Inclusive, tenho 10 gatos, 4 jabutis e uma pata. Ah, não, e uma não, pata. Não. Caraca, ela tá fazendo, fazendinha. Um número perigoso de gatos. É, um número perigoso. 10 gatos. 4 jabutis, cara. Não, isso é mentira, né? O que é isso? É tartaruga. Ele sabe que é jabutis. putinho. O Azaghal achou que era um bicho. Capivara, quase um putinho. Não é aquela tartaruga grande? Não, pois é. É uma tartaruga de terra. Não, jabutinho é tartaruga de terra, não é marinha. E o que é uma pata? Uma pata? Um animal? Um pato? Não, é um pato, né? Ela bota uma fêmea. Ela bota uma garrafa em formato de pata. Ela deve morar numa fazendinha, num pesqueiro, num sítio. Gente, olha aí. É possível. Ela mora em Natal. Ela mora em Natal, deve pescar. Tem jabuti, tem o hobby de fotografar, joga o LOL. Dona, você já foi a Natal, é bonito, né? Tem as dunas de areia. É bonito, pois é. De Natal não, só essas dunas. Eu sempre quis andar de bug nas dunas de Natal. É, tem lá, com emoção ou sem emoção? Vamos lá! Então, olha aí, ela joga LOL. Faz uns anos, né, que ela joga LOL, mas não sei como ainda não parei, porque me estresso demais com as pessoas daquele jogo. Gosto de viajar e conhecer lugares e culturas novas. Estou no último ano da faculdade e não pretendo ficar em Natal por agora. Onde eu achar conveniente arranjar um emprego ou motivo para me mudar, eu irei. Hoje em dia, não estou exigindo mais quase nada da outra pessoa. Cara. O filtro já está... Nossa, né? Coitada, né? 25 anos, o filtro está começando. Nossa, filho, o funil virou um cano ao contrário. A saída é maior que a entrada. É, total. Ai, ai, olha só, coitada. Apenas que seja interessante, que curta música boa e seja limpinho. Olha só, como o filtro já tá aberto, é só ser limpinho. Ah, curtir música boa já é um limitador grande. Pô, mas ser limpinho, caraca, só isso que ela quer, que seja limpo... Asseado, higiene. Asseado, já tá valendo. Asseado como os gatos. Lambendo o dia inteiro, né? E eu peço que você, homem solteiro, solteiro ela botou em caps lock aí. Porque, né? Por favor. Você, solteiro, que se identificou e tem interesse, não se acanhe. Pode falar comigo. Veremos no que dará. O futuro é incerto e não custa nada tentar o que está ao nosso alcance. Olha aí, botou o link do Insta. Vamos dar uma olhadinha. Tá, vai a gente no modo... Modo julgamento. Vamos julgamento. Lá. Modo julgamento, aparência total. É, concurso de Miss, futilidade. Nossa, bonita. Ah, ela é bonita, Gisele. Fontos. Gisele. Gisele, você tá sozinha porque quer. Pois é. Preto. Ah, o gato é bonito. Ela tem os micos também? Ah, você tem os micos. Isso é ilegal. É uma foto de 3 micos. Como é que ela tem 3 micos? Da onde que virou? Porque Natal tem mico, gente. Olha aí, ela tem foto dos gatos. Eu quero conhecer dela. Natal. Olha aí, foto na... Nossa, tem... Olha aí a praia. Cadê as dunas? Pois é, tá sozinha porque quer, né? Você é muito bonitinha. Tá, pois é. Olha aí, que maravilha. É sua família. Olha a areia branquinha, sua família, gente. Coração. Vamos pra Natal, vamos. Olha aí, com a galera. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem seja nada... lá o que isso significa. Poxa, mas não precisa aumentar o filtro não, ela é bonita, vai. Olha, ela é Princesa Leia ali não, né? Não, aquela estudante de biomedicina. Ah, tá, achei que ela tava vestida de Princesa Leia. Parece que ela tá com né? Uns coques no ouvido, sei lá. Ai, meu Deus. Tá bem, gente. Então aí, fica a dica aí. Tem o link do Instagram dela aí. Como ela não vai ficar em Natal, pode ser de qualquer lugar do mundo. Pode ser. De qualquer lugar. O mundo é seu. O mundo é o limite. O mundo é o limite. Tomem banho e mandem e-mail. Rafaela Aparecida, 19 anos. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Minas Gerais, você opa, sabe. Opa, sotaque, por favor. Ah, você sabe. Eu não lembro. Não, como Mineirinho. É que é? Mineirinho, sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Isso. Técnica em enfermagem. Olá, família Jovem Nerd. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pois sou uma pessoa muito azarada no amor e conto com a ajuda de você pra acabar com isso. Bom, vou começar me descrevendo. Sou uma ex-gordinha. Olha aí. Então ela já não é chaqueia. Shakira Balera. Nossa senhora, não vai. As pernas de terra aqui. É que a gente viajou e a água de onde a gente estava era uma merda. E meu cabelo ficava de Shakira. Aquele cabelo ressecado, descolorido, ressecado. Descolorido tá, né? Aí eu falei pro Dave que eu tava chaqueia, Shakira Balera. Quando você emagrece, né? Ela é uma ex-gordinha. Agora ela é a xalanca. Eu achei que era pelanca. Ah, você tá dizendo já um segundo que ela tem pelanca. Mas Shakira xalanca é melhor do que charanga, que é Shakira baranga. Caraca. Chaqueia, xalanca e charanga. Como é que é? Chaqueia, xalanca e charanga. Caraca, que loucura, gente. Que ai, meu Deus. Ela é a mais gordinha, né? Xalanca, tá na... às vezes emagrecendo fica belanca, né? Pois é. Não é porque 19 anos tá belanca, não. 19 anos você emagrece, fica tudo, volta tudo. Moreno, cabelos curtos e lisos, olhos castanhos. Sou baixinha, tenho 48 de altura. Nossa, já... é baixinha mesmo, né? É baixinha mesmo. Pô, tem o dedo da pícola. Não sou muito de festa, bebo pouco. Geralmente família, só bebo com a família. Tá tudo errado. Que triste. Só enche a cara em casa. Gosto de ficar em casa. Eu não consigo, gente, não consigo fazer de mineira. Gosto de ficar em casa, lendo, assistindo alguma série. Quanto ao rapaz, bem, não importa. Procura alguém que, como eu disse, seja inteligente. Não me importa com a aparência. É, não importa. Não importa não significa nada. Quanto ao rapaz, não importa. Acho que eu tô pulando a linha ali, gente. Agora, enquanto o rapaz, bem, não me importo muito com a aparência. Pois acredito que o rapaz inteligente... Não, gente, rapaz, eu tô pulando a linha. Eu tô com um problema sério de visão. Isso, agora melhorou. Aê! Agora melhorou. Tô uma tela gigante. Tá bom, tem que fazer óculos. Não, mas assim é melhor mesmo, gente. É. Assim é melhor. Gente. Não sou muito de festa, bebo pouco, geralmente na família tudo errado. Gosto muito de ficar em casa lendo ou assistindo alguma série. Quanto ao rapaz, bem, não me importo muito com a aparência, pois acredito que se o rapaz for inteligente e cheiroso, a aparência não importa. Gente, cheiroso... É um negócio. É. Inteligente é um bom filtro. É um bom filtro, é, exatamente. Cheiroso e inteligente. Mas você vê que o cheiroso é uma demanda comum. Exato, pelo amor de Deus, né, gente? Que a outra garota também não fazia nem questão que o cara fosse inteligente, mas tinha que tomar banho. É saciado, né? Exato, é lógico. Procuro alguém que, como disse, seja inteligente, carinhoso, romântico e que goste de futebol. Pessoa muito fanática. Olha aí. Qual o time dela? Minas Gerais? Qual é o time? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Qual é o time? Minas Gerais. Qual é o time? É Minas Gerais. Eu torço pro Mineirão. É, bom demais. Nossa, mano. O galo mesmo do Minas? Eu não sei. Eu não tenho nada de Minas. Eu já morei lá, mas não torcia pra ninguém. Pô, mas o filtro dela tá aumentando. Primeiro era só cheiroso e inteligente. Agora tem que gostar de futebol. Não é difícil, vai. Tem que ser carinhoso e romântico. Tem que ser carinhoso e romântico. Não, inteligente, carinhoso e romântico tem que ser. Homem tem que ser. Se não for, foda-se, né, gente? Não é, dá. É verdade. Tem que ser mesmo. Se não é filtro, não. Não, carinhoso. Não precisa ser romântico. Pode ser carinhoso. É, não. Romântico, não. Pode ser carinhoso e cheiroso. Inteligente. Pronto. Agora que gosta de futebol, aí o filtro... Mas é que ela é fanática, então tem que ser. Senão ela vai querer ver futebol, o cara não vai querer. Vai ser um saco, vai ficar, né? Aí ela é otaku. Não. Ah, não, ela não quer otaku. Otaku não. Pikachu não. Ela não tem paciência. Pelo amor de Deus, não tenho paciência, que ela falou. Aquele cara com as plaquinhas me abraça, me beija. Ah, esse cara foi romântico. É, aí, tá vendo? Ela tá vendo futebol e tá de toquinha com a plaquinha. Me beija. Mas ela não quer. Quanto à idade, ó, o filtro agora. Deu uma... Pode ser entre 18 e 23. Tudo bem, ela tem 19, tá certo. Porra, mas que filtrão. Tá certo, é. Você parece ser um cara de 24. É. Ah, aí, gente, aí ela analisa casa a casa. Ela é nova, 19. Ela só tá dando um parâmetro. 24 começa a ficar... Não, que isso, 19, 24 tá ótimo. 5 anos de diferença. 25. Tá, até... Tá bom, né? Tudo bem, vai lá. E precisa ser de Minas. Não necessariamente. Mas não precisa ser da região dela, que ela falou, não importa. Ela quer só o sotaquinho. Ela quer o sotaque brejeiro. Comer um pão de queijo. Bom demais. Não me importo com a distância, porque pra mineiro tudo é logo ali. Caraca, é verdadeiramente logo ali. Eu morei em Minas, eu perguntava, onde é o negócio? Ah, é logo ali. Eu andava 10 quilômetros e não chegava no lugar. Eles, realmente, tudo pra eles é logo ali. Não me importo, não ligo pra distância, sou daquelas românticas que acreditam que o amor supera tudo, Jesus. É isso, meus queridos. Espero que vocês me deem sorte, vou deixar aqui meu Instagram pra ser julgada e abraço. Vamos ver. A pequenininha, vamos ver. Pícola Rafaela. Caraca, a primeira aparece, acho que é a avó dela, me assustei. Não fala que a avó que pode ser a mãe. É, pois é. Não fala que a avó que pode ser a mãe, eu ofendo. Ah, mas a Rafaela é bela, a Rafaela. É bonitinha, fofinha, olha lá, né? Ela tem, olha ali, é o time dela, o brinco. É o galo, não é o galo. Olha, é o time. Que time é essa? Can, C-A-M. C-A-M, que time é esse? Que time é teu? Eu sou muito bela em futebol. Que time é teu? Gente, CAM, que isso? Qual é o time? É Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Ah, ela é fofinha, é o único, né? Que ela não gosta de otaku, mas ela usa uma plaquinha ali, enfermar de coração. É, pois é. Isso aí, tá o Instagram dela aí no post. É, ela é linda, bela, bela Rafaela. quer namorada. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, sou da Oceania, sou da Jovem Nerd Portuguesa. Me chamo Rugert Brian Alexandre. Rugert Brian Alexandre, muito bom. Estou mandando esse e-mail, pois preciso de ajuda para encontrar uma namorada. Já que o fato de ser tímido, como todos os nerds, me tornou um pouco inexperiente quando se trata de começar ou manter um relacionamento. Quantos anos tem essa malandragem? 20. Vou começar pelo básico. Sou de Maceió, tenho 20 anos, estou cursando Sistemas de Informação, terminando o curso técnico de informática. E tenho mestrado em Friendzone. Atualmente estou desempregado, mas acredito que essa situação mude até o final do ano. Isso mesmo, meu amigo. Esperança é a última que morre. Tem que acreditar. É difícil. Eu acho que é mais fácil conseguir namorado do que emprego. Eu também. É verdade. Ela tá braba. Eu gosto de rock, música eletrônica, mas consigo escutar de tudo sem reclamar. Sou PC gamer. Até gosto dos consoles, mas tenho maior interesse em jogos de computador como Life is Strange, To the Moon e o famoso LOLzinho. Amo todo tipo de animais, exceto aqueles que caem no meu time. Não entendi. Ah, piada? Tá piada do LOL, entendeu? Os caras que caem e morrem no time deles são os animais. Acho que é piada. É. Eu de piada do time dele. É. Sou um cara muito atencioso, sempre disposto a ajudar as pessoas, sou melhor ouvinte do que falante e tenho um ótimo senso de humor. Mas se eu pudesse destacar um defeito seria o fato de pensar mais nos outros do que em mim mesmo. Nossa, não! Esses defeitinhos ensaiados. Esse defeito. Qual o seu defeito? Sou perfeccionista. Perfeccionista e penso mais nos outros, caraca. Deleta. Não, tá não. Querendo ficar com que é namorada aqui? É emprego. Não, Exatamente. Não vai te comer ninguém, falhou na entrevista. Não tem muitas vezes. Não tenho. Muitas exigências. Quanto a pretendente. Apenas que tenho o básico de higiene. Ainda fica nem um pouco, né? Tá maluco, que porra é essa? Apenas que tem o básico de higiene pessoal. Olha, roda higiene, como tá pegando o dia. Tá até economizando água. Gente, pois é. A conta de água tá cara. Que seja igualmente nerd. Que tenha algum interesse em RPG, saiba conversar sobre qualquer assunto. A água tá cara, gente. Tá tudo uma merda. Gente, entendeu? Ele não é muito exigente. Gostei. Não é muito eu exigente. Eu não gostei, cara. A pessoa mente quando diz que não tem. Meu maior defeito é gostar... É, se pensar mas é porque ele tá querendo fazer propaganda. É, né, já ferrou com tudo aí. Seu maior defeito é ser mentiroso. Que é isso? É isso, cara. É um mentiroso. Mentira! Pensa muito nos outros. Eu sou bem mencionista. Olá, nerd, me chamo Jonathan Cândido. Jonathan. Tenho 19 anos e moro em Campinas, São Paulo. Primeiramente, quero agradecer a vocês que não leram meu e-mail ano passado. Podia não ler isso agora, hein? Não. Olha aí o espírito. Esse é o espírito. Calma, ele tá agradecendo de verdade. Porque vocês me tiraram de uma roubada gigante. Nossa. Era uma declaração de amor para uma amiga com quem eu queria ter algo. Um desespero pra tentar sair da friendzone. Só que ela é a maior filha da puta que existe. Que isso? Mas vamos falar sobre o que interessa. Moro em uma cidadezinha perto de Campinas. Pra facilitar o entendimento, moro em Campinas. Entendeu? Ah, tá. Ele mora perto, adjacências. Isso. É, mora em Campinho, aí vai pra Campinas. Mora em Campinho. É, mora na cidade satélite da cidade satélite. É, tipo, mora em Brasília, né? Mora em Santos, não, mora em São Vicente, entendeu? Uhum. É. Sou moreno, tenho 1,80m. 83 quilos. Sou um cara normal. Normal. 80 com 83 quilos. É normal. Tá normal. É a normalidade. Esse é o normal? É esse que é nosso 3 foco aí. 3 quilos a mais da sua altura. É, o foco dos homens aí tem que ser isso aí, ó. Vocês. Vocês. Tem que aumentar pra 1,80m, né? É, eu tenho que crescer 10 centímetros. Tem que crescer 10 centímetros. Eu só tenho que crescer. Eu tenho que crescer 2 metros. Anda de acidente, uma plataforma. Vamos pro tênis, como até se eu tô ligando. Em vez de crescer, em vez de emagrecer, eu vou só crescer. Vou aí vai ter, né, mano? Alguns quilos tem que perder. Eu tô falando, você chegar a 3 metros de altura, Caraca, vai estar normal. Três metros. Vai virar um navi. É um avatar. A gente é normal pros navios, né? Caraca. A gente é tudo anão navio. Não vi, né? Ai, ai. Estou no meu primeiro ano de publicidade e propaganda. Olha, é o ano da ilusão. E trabalho em uma empresa de telemarketing. O mundo isso. Da decepção. Eu sou um canalizador de ódio e ouço xingamento quase todo dia. Caraca, mas é. Não é, o emprego tem alto índice de suicídio, essas coisas que as pessoas ficam miseráveis, coitadas. Gente, mas vou te falar, eu cancelei o telefone lá de casa por causa de telemarketing. Agora é só celular. Não é o emprego que eu queria, mas ainda é um emprego. Tá bom, com 19 anos, você tem que começar. Pois é, você tá aí, tio. Já começa, Isso aí. Tá consciente, tá consciente. É isso mesmo, menino. É isso aí. Tá consciente. Você tá consciente. Não adianta, ah, tem 19 anos, sou bom demais pra trabalhar. Não, exatamente, já gostei desse menino. Trabalhador, gostei. 1,80m normal, começando por baixo, vamos lá. É isso aí, vamos lá que eu gostei. Procura uma garota legal. Estamos defendendo com esse dente, não nos decepcione. É. Não tem muitas exigências. Apenas que esteja na faixa etária entre 17 e 23. É o negócio da faixa etária de novo. É, mas tudo bem. Tem 19. Ele, né? Tem 19, ele não quer ser papai anjo. Entendeu? Ele ficou. Não quer ser papai anjo, nem quer, né? Tá também, a menina muito mais velha, às vezes tá com outros interesses. Não quer já, ser papai né? anjo, nem também quer limpar a fralda de ninguém. Que se cuide, escove os dentes. Cara, isso. Olha aí, cara. Essa, hoje, a sociedade hoje em dia é isso. São pessoas imundas. É, caraca, todo mundo. Mas é isso aí, cara. É higiene. É um ano da higiene. É higiene, que as pessoas dão porcas demais. É. Coisas básicas. Nem precisa ser bonita. Se souber se arrumar, está bom. Aí já começa a dizer. É, começou a dizer. Se souber se arrumar. Ela tem que ter bom gosto, né? É. Se soubesse arrumar. O que significa isso? Não pode usar moletom com bermuda por cima? Não, por favor, não né? pode. Eu já usei na Nova Zelândia. Eu sei. É, gente. O que que eu já tava casada? Ah, é verdade. Negócio mas é eu não tava de chinelo e meio. Solteirinha então não fez isso. Não adotou, né? Na época, antes de casar, não botava. Ah, eu sempre fui bermuda lá de style. Casa, minha amiga. Nunca, é nunca, aí, nunca é fui bermuda de... em cima do moletom. Porra, tava menos zero graus e só tinha bermuda e moletom. Tá certo. De sobrevivência. É tipo, botava só a porra do moletom, né? Mas é que você pelado na rua anda só de moletom. É, nu. Por quê? O moletom, ele é muito fino, é muito marca tudo. É, que muito fino, é muito grosso. Fica parecido silicone. Ah, não, peraí, é porque o moletom nele tava um croquete. Tava Paris de licor. Menos de zero graus, eu usei moletom até... Tava minha calça, o moletom tava minha calça. Tava Kendall. Tava minha Kendall. Aí botou a bermuda. Bom, se melhorasse tudo, né? Bermuda com minha Kendall. Minha Kendall de moletom, né? Cinza. Minha Kendall cinza grossa. Meu Deus do céu. Bem. Só melhora esse relacionamento. Mas isso que é bom da intimidade, não é, gente? É, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Esse é o melhor estágio, tá bom? É só com muito amor mesmo. Esse ensaio que vocês fazem ali, essas coisas de se arrumar toda, né? Isso não precisa. Não, precisa. Isso aí é pra você pescar, cativar. É. Depois pescou, meu filho, aí você... Você pode ser você mesmo. Não escova mais os dentes. Não, mas peraí, gente. Higiene tem que continuar, por favor. Não, gente, pra sempre, tá? Higiene... Higiene é um negócio que você tem que usar pra sempre. Higiene. É pra sempre, não vai é pra sempre. Se for bonita, melhor. KKK. Melhor ainda, né? Quer dizer, um... Não use só 3Ks, nunca. É, mas é. 3Ks é perigoso. É, e com 4 pra cima. KKK é perigoso. Perigoso. Gosto de Star Wars, séries, filmes, HQs. Não me considero um otaku, pois aprecio apenas algumas obras japonesas. Pica, pica, Pikachu. Você pica, gosta? Pikachu? Mas, Pikachu? É importante também, pica. Respeito quem gosta. Ok, é um cara legal. É um cara legal. Gostei dele, gostei. Também, gostei. Trabalhador meninas, e tal. Meninas, liga, agora vamos ver a foto dele. Agora é aguentar a zoação dos meus amigos. Mas... Ele só tem esse problema, né? O mais é massa. Mas com i é adição. Você tá somando. É. Mas é sem o i. Mas eu não me importo. Se for pra tentar achar uma pessoa certa. Seguem minhas redes sociais abaixo. Por favor, sejam gentis. Sejam gentis. KKK de novo, cara. Não KKK não pode, por favor. Perigoso. É, muito perigoso. Vamos ver, vamos julgar você já já. Rapaz de óculos. Que isso, é um flash? Caraca, caralho, apareceu um jegue. Apareceu um jegue, não é? Não, não, peraí. Tá vendo flores? Aí. Flores, não, não adianta. Minha mãe. Ah, ele é bonitinho, gente. Céu, ele tá lendo o livro da Fonte Solano. Ah, ele é bonitinho, de óculos. Estilo, né? Tem cara de bom menino. Ele tem cara de nerd. Ele tem cara de nerd, tem cara de bom menino. Tem cara de bom menino, gostei dele, gostei. Também. Meninas. Eu gostei de você. Também gostei. Meninas, Disque, o nome dele? Instagram. Disque KKK. Jonathan. Disque Jonathan, menino trabalhador, honesto, Disque cara de Shona. Bonzinho. Gostei do Jonathan. Também, aprovado. O que será que isso significa? Não sei. Estou aprovado pelo selo pela... maluco português de uma senhora de mulher. É, duas idiotas loucas. Está aprovado pelo nosso selo aqui que de qualidade. Que casada com um cara que usa bermuda no moletom. Está aprovado pelo nosso selo. Está aprovado pelo nosso selo de maluquice. Loucura. Você não pode ter personalidade. Não, nem ser louco. Você não pode ter personalidade. Menino procura menino. Olá, Nerd, sou o Patrick. Não, não é olá. Olá? Olá. O que que é olá? Olá. Eu ainda não descobri, mais um ano se passa. Olá. É, não é olá, é olá. Olá. Olá, Nerd. É. O que que é isso? Isso foi grande na internet uns 2 anos atrás. Ah, um meme. Eu tô perdendo esses memes. Ah, também, gente. Tô tá perdendo fora. Nada. Vambora. Vai. Sou o Patrick, tenho 18 anos, estou estudando para o vestibular e trabalho como jovem aprendiz no setor de TI. Tenho 1,75, sou bem magrinho. Eu sou aquele nerd padrão e ao mesmo tempo não sou. Pode ler com voz bem gay. Não falo assim, mas amo. Ih, liberou o estereótipo. Começou. Ele pediu, pediu do fã. Me deixa. Deixa eu ler. Já tive vários relacionamentos que duraram desde dias a meses. Mas nenhum deles foi com alguém que tivesse o mesmo gosto que eu. Eu amo muito os jogos da Nintendo, como Zelda e Pokémon. Pica, então... pica, Pikachu. Pikachu. Pica, pica. Pica, pica no seu tchum. Então, boy, que tenha um 3DS, o que que é isso? É um... Nossa senhora, gente. O que é isso, gente? Sei lá, videogame? Que tem um 3DS. É um portátil da Nintendo. Ah, olha aí, meu Deus do céu, gente, tá ficando... Eu quase que achei que era um tripé. Que tripé. Tem um tripé. 3DS. Pra batalhar em Pokémon Sun Moon seria ótimo. Arrumar um mozão nerd é um real motivo de eu mandar esse e-mail, sabe? Eu tô cansado desse povo que só assiste os filmes da Marvel e se acha os mestres dos quadrinhos. Ah, isso é. Eu também amo animes. Meu favorito é Akira. E mangás. Na verdade, prefiro mangás mesmo. Tenho uma certa preguiça de ler, mas quando pego gosto pelo livro, não paro mais. Não para, não para mais. Eu Ele poderia ficar horas falando de coisas que eu gosto, mas eu não tenho esse tempo, não é mesmo? Nossa. Ele botou ra-ra aqui. Ah, não, ra-ra virou... Eu não ligo muito pra aparência, mas se for bonitinho, ajuda muito, não vou negar. Vou deixar meu Instagram como forma de contato pra quem se interessar e também pra ter aparência julgada por vocês. Vamos sugar vocês. Eu você. Adoro o julgamento da aparência aí de vocês. É, como se fôssemos nós deusas, né? Somos as deusas do Olimpo! Beleza? Nossa, beleza que não falta aqui. Suprema falando dos outros. Se eu tivesse de beleza que eu tenho de quilos, minha amiga, seria uma deusa. Ai, ele é um pãozinho, é bonitinho. Olha que bonito. Ele é uma gracinha, gente. Muito fofo. Ele é fofinho. Ah, o Jovem Nerd é julgamento. Cara, já deletou. Já deixou de chorar. A gente começou a achar fofo, ele tirou. Tirou, é. E a gente não faz o tipo dele. É, pois é. Não fazemos. Beijos, beijos de um fã que não é deprimido, graças ao Sr. K. Obrigada. O Sr. K tá curando muita gente, né? É, olha aquela aí. Terapia de choque, né? A terapia da escrotidão. Ah, Fique ligado. O Nerdcast volta já. Azaghal, você sabe que o Dia dos Namorados aqui no Nerdcast especial é um pouco traumatizante. Por que você diz? As muitas histórias sórdidas de amor, amores incompreendidos, amores bizarros. Love hurts. Mas convenhamos que não é fácil se relacionar com humanos de qualquer forma. Mas, nerds, não fiquem mal. O amor é assim. E o problema não é com vocês. Aliás, vocês já devem ter ouvido isso. E é por isso que nós vamos apresentar a solução, Azaghal. Vou te perguntar. Você já tentou namorar uma pizza? Não que eu me lembre. Mas todo mundo ama uma pizza, não ama? Com certeza. Pra comemorar o Dia dos Namorados, a Pizza Hut vai te dar esta oportunidade. Conquistar uma pizza. Que delícia. Olha só. Até dia 12 de junho, até esse Dia dos Namorados ainda tem tempo, você vai lá no Facebook, manda uma mensagem para a Pizza Hut e bate um papo com uma pizza, Azaghal. Acredite, acredite. Se você mandar bem, você leva para casa uma pizza grande do seu sabor preferido. Então só precisa entrar na fanpage Pizza Hut, com o link aí no post, ter um papo gostoso com uma pizza. Olha que bonito. E levá-la pra casa. Olha só, você aí que está sozinho, ou com a sua namorada, com o seu namorado. A pizza não julga. Aproveite o Hut Date no Dia dos Namorados Pizza Hut. Fala galera do Nerdcast, beleza? Meu nome é Rafael, tenho 26 anos, comerciante, escrevo de Taubaté, São Paulo. Estou mandando este e-mail para contar uma história embaraçosa que aconteceu comigo. Eu estava ficando com uma colega de serviço. Todos os dias eu a levava para casa. Como saíamos tarde do serviço, chegávamos na casa e a família dela já estava toda dormindo. Parávamos o carro em frente ao portão e ficávamos nos pegando. Exceto quando o carro do pai dela não estava na garagem, pois significava que eles tinham saído e poderiam chegar a qualquer momento. Bom, Sherlock Holmes. Olha aí. Ou alguém podia estar olhando de binóculo com a luz apagada, você na frente da casa. Pois é, né? Pegando, se pegando lá. Não é muito inteligente. É, todos os vizinhos vendo. E se sentiam mais seguros lá. Né? Pé de casa? É, qualquer merda corre pra dentro de casa. Tá bom. O que é que? Pro mirante do Jason? Sei. Não, na esquina. Na esquina? É, o carro virar e essa garra na frente de casa é muito mongol. É. Os vizinhos, tem vizinho não? Pois é. Ah, não sei, gente. Deixa o cara. Deixa o cara se expressar. Gente, tinha vários lugares pra se agarrar, né? Na frente da casa é meio imbecil. Na nossa época a gente se agarrava nas escadarias do prédio. Ah, muito inteligente. Pegou fogo no prédio e tá lá, de calcinha. Caraca, falou que eu ficava de calcinha. Eu tava me agarrando. De calcinha. Eu tava de calcinha. Não foi contigo não, meu menino. Tu nunca me levou pra escada que eu não deixei. Certo dia chegamos, o carro do pai dela estava lá, então começamos a nos pegar. Em determinado momento ela me fazia o famoso bola gato. Caraca, o cara tá maluco, cara, na frente da casa. O que é bola gato? Em inglês. Sabe o que é bola gato em inglês? Em inglês. Ball cat? Ball cat. Ball cat! Caraca, não, não, não, não caiu a pizza. Ball cat. Que legal. Nunca tinha. Que era gíria dos anos 90. Caraca, bola gato, sério? É, nunca vi também isso não, gente. Caraca. Se alguém falou pra mim bola gato, eu ia ficar... Também não entendi. Bem, ele tava lá no bola gato. Triângulo cachorro? Eu... Triângulo cachorro. Bola gato, eu triângulo cachorro. esses cachorros, olha lá. Meu Deus. Eu estava lá relaxando quando de repente percebo um farol de carro ao meu lado. Eita. Quando olhei para o lado, eram os pais dela e seus dois irmãos. Ai, meu Deus. O pai dela estava no carro da empresa, por isso o carro dele estava na garagem. Na hora tentei segurar a cabeça dela para que ela não levantasse. Ela não havia... Ela tava lá no Bola Gato? Ela não havia percebido Nossa. O que estava acontecendo e levantou. Por que ele não falou? Ela porque fica o pai baixada. Já tá do lado dele, assim. Tá, ele tava parando na cara. Sobre tudo. Só jogando basquete. Só basquete. Caraca. Por alguns... Pô, jogando basquete. Aí ela levantou. Em vez de ser pra cima, pra baixo, é pra frente e pra trás, né, o basquete. Não tava assim. Tava assim, né? Então, não, ela basquete. Tava, ela tava no banco. Ah, não, ele tava dentro do carro, achei que ele estava na garagem. Na garagem seria fantástico. Achei que ela tava ajoelhada. Deitada no chão da garagem. Achei que ela tava ajoelhada. Achei que ela tava ajoelhada. Tava no carro. No carro, né? Foi no basquete. Ah, então podia esquecer alguma coisa aqui, caiu algum negócio aqui. Eu esqueci de fazer a barba, né? Não pega, né? Não pega. Esquecer alguma coisa aqui, não pega. Fazer a barba. Meu Deus, que inferno. Isso é pô, dava muito constrangedor. Mas dava pra disfarçar, tá dentro do carro. Achei que ela tava de joelho no meio da garagem. Mas dava pra disfarçar, porque se ela levanta na altura... Ela levanta e faz o quê? Cospe? Oi, pai. Você não tem como fingir que tava fazendo alguma coisa naquela área ali. Ai, não sei tem lá, como. Gente. Não tem como. Oi, pai, perdi. Eu tô procurando o pau do meu namorado que era aqui. Não tem como. Porra. Ah. Nossa, que vergonha. Essas horas melhor fugir de casa. Ela levantou a cabeça. Ela levantou e falou... Cara. E a família toda olhando pra ela. E o cara com cara de prazer e pavor. Prazer e pavor. Por alguns segundos, ficou aquele climão. Troca de olhares. Silêncio. Até que o irmãozinho dela... Ai, meu Deus, que horror. Que não tinha entendido nada... Ai, Jesus. Começou a gritar me dando oi. Ai, galera. Qual é que é a criança? Ai, eu, todo sem graça, dei a partida no meu carro e tirei da frente da garagem para que o pai dela pudesse estacionar. Ela desceu para abrir o portão e eu vazei. Esse cara fugiu! Claro, o que ele vai fazer? O cara deu uma fuga! Não tem como! Deixou a garota barbuda lá! Autoavelamento e fuga! Gente, não tem como! Não tem como fazer nada! Quem vai saltar do carro e falar oi, gente? Oi, tudo bom? Vou deixar o zíper aqui. Caraca, não dá, vamos fazer nada. Deixou a garota sozinha na merda. Meu Ele abandonou, livre no ele homem. Falou, né? Se vira aí. Fiquei meses sem ir na casa dela, apesar de continuarmos ficando. E até hoje eu fico sem graça sempre que eu me encontro com alguém da família dela. Caraca, que mágica que essa garota fez. Então... Pra essa situação ficar ok. Não, ela não fez. O que ela vai fazer, né? Ela continua... Ela foi oi, mãe, oi, pai. Ele escova o dente antes. Ai, meu Deus, que pior. Não é? Ele não encontra, ó. Ele fica sem graça sempre que encontra alguém na família dela. Quer dizer, ele não, quase não vê. Mas então, ela estava lá no Bola Gato. Ela levantou, olhou pros pais. Ele estava de lado. Estava sentado assim. Vocês são os pais. Isso, assim, isso. A garota levantou assim. Aham. Uhum. Oi, pai. E aí saiu, abriu saiu o portão. Saiu do carro, abriu o portão, o cara saiu fugindo. E aí? Yeah, e aí a vida dela continuou. O que tem de janta hoje? Yeah, deve ter ficado um climão, mas aí a vida continua, né? Ela é filha, né? Não. O cara... Fica climão, gente, normal. E o cara até hoje fica sem graça. Os pais acham que a garota é uma pudica, uma santa? Não. É, não tem como, gente. Mas é? Agora deve a jogar... A vida continua. Vamos fazer os pais das agora, deve jogar lá a camisinha na gaveta da garota. Cara, isso é muito constrangedor, isso aí. Isso é muito constrangedor. É, deve botar lá, né, aqueles panfletinhos, se cuide, se preserve. Caraca, que vergonha, que vergonha. Caraca. Nossa, gente, é muita vergonha. Ela deve acordar, tem, sei lá, uma caixa de anticoncepcional em cima ou da... Ou de escova de dente com Plax, sei lá. É o que eu faria. Eu sabe, ó, né? Gente, eu não sei o que falar. Escova de dente com Plax. Falou que nunca foi adolescente aqui. Mas eu nunca... Fui pega no flagra, graças a Deus. Declaração. Of love and sleep and Me chamo Caroline, tenho 24 anos e acompanho, junto do meu namorado barra noivo, o Nerdcast há alguns anos. O especial do Dia dos Namorados é, sem dúvida, um dos meus prediletos. Esse ano é um marco especial em nosso relacionamento e logo pensei, que oportunidade maravilhosa para declarar meu amor e admiração pelo homem que consegue conviver diariamente comigo e até agora não se matou. Caraca! O nome deste ser é Giovanni. Ele tem 25 anos e neste mês de junho completaremos 6 anos de namoro. Caraca! É bastante tempo. E um ano de noivado. Aê! Portuguesa toda animadinha. Cara, pessoas que duram mais de, que, sei lá, 2 meses é raríssimo. É, né? Pois é, é verdade. Por isso é que esse Nerdcast especial Dia dos Namorados veio tanto a calhar. Dizer que o amo não chega próximo de tudo que sinto. Mesmo sendo tão teimoso quanto uma porta e tão ignorante quanto o coice de um cavalo, ele é o homem que escolhi pra passar o dia da minha vida, porque o filtro dela acabou, né? Nossa, pois é. O filtro dela... Chamando o cara de jegue, de tudo. É, isso é uma declaração de amor, gente. É. Feliz Dia dos Namorados. Novos tempos. Ai, ai. Ela quer ficar com ele até o ponto de precisarem guardar as próprias dentaduras no mesmo copo. E antes de dormir... Trocar a fala do geriátrico um do outro. Meu Deus do céu, tá isso ótimo. É meio bizarro. Parabéns. Ou é declaração? Tá triste. Esse é o nível de amor dela. Ela quer trocar a fralda geriátrica dele. Ai. Chuchu. Sim, eu chamo de chuchu. Quando você for velho e seu esfíncter não funcionar como antes, eu trocarei suas fraldas. Gente, o que, que é isso? Caraca, que bizarro. Eu trocarei suas fraldas. Enquanto grito, por que, que você tem que cagar tanto, seu filho da puta? E nisso, enquanto ela grita, cai a dentadura na fralda de cocô. Que nojo! Isso é uma declaração de amor, gente. Deus do céu! Que inferno! Nesse tempo, percebi que o amor é algo cultivado todos os dias, com ações e não palavras. Graças a Deus, né? Que com palavras... Palavras, tá? Realmente não dá. Coitado do chuchu. Pois obrigado, chuchu, pelo café da manhã na cama quando estou com preguiça demais pra fazer. Obrigada por colocar tempo de jogo na minha conta do World of Warcraft. Obrigada por encontrar e comprar a catuaba de limão e mel que eu queria tanto experimentar. Embora você odeie a catu. Obrigada por se preocupar com o meu bem-estar e muito obrigada por me escolher pra compartilhar sua vida. Amo você com todas as células do meu cérebro. Da sua namorada barra noiva, razoavelmente inteligente, Carol. É isso aí. Foi uma declaração. Aê, que bonito. Geriátrica de amor. Tá que certo, gracinha. Lindo, né? A gente já tá com aquele sorriso meio com nojo. É, visualizando. A gente entendeu ainda se isso foi bom ou não. Eu não sei se foi declaração de amor, isso foi meio bizarro, né? Manda isso pro bizarro. Caraca. Declaração de bizarro. Isso! Declaração de bizarro. Friends on. Olá, nerds. Meu nome é Natália, sou de Campinas SP, tenho 27 anos, designer de interiores, quase arquiteto. Vim aqui contar a breve história de superação do Thiago, que hoje é meu marido, e ajudar outros nerds a terem esperança. Nossa, que história vai vir aí. Olha aí, ela tá, né? Vai dar um exemplo aí de alguma coisa. Em maio de 2002, eu me mudei com minha família de São Paulo, capital, para Campinas. Olha aí, um mês depois de ser criado jovem nerd. Na época, eu tinha 12 anos. Comecei a frequentar uma igreja e fiz novas amizades. Uma delas era Jaqueline. Ainda somos muito amigas, mas foi ela que me apresentou o seu primo, o Thiago. Que, obviamente, não fazia o meu tipo, mas sempre foi muito legal comigo e com todos. Obviamente? Não fazia obviamente, isso não fazia. Obviamente. Tipo, horroroso. Caraca, né? Seu bicho feio. Coitado. Monstro. Monstro. Estudamos na mesma escola, em épocas diferentes. E até no mesmo curso, na mesma faculdade posteriormente. Química na Unicamp. E ele era o meu friendzone master. Eu quase namorei um menino e contava tudo pra ele que eu via pacientemente. Caraca. Tá, gente? Um certo dia, minha amiga Jaqueline lançou. Vocês ainda vão namorar. Olha que o seu pai falava pra portuguesa aí. É pro verdade. Ele falava, isso aí ainda vai dar um caldo. Nossa. Falava assim mesmo. Falava. Nada a ver. Nunca. Ele não é meu tipo. Ah, eu não é meu tipo. Eu gosto, sei lá, de surfista. machista. Eu gosto de cara escroto. Gosto de babaca. É isso mesmo. Não sabia. Não gosto de gente boa que possa me fazer feliz, não. É, gosto de um cafajeste. Tá tudo errado. Mas acertou, né? Até no amor. Acertou no amor. Você tem que apanhar. Nunca é tarde para recomeçar. Ah, tem que apanhar muito da vida, né? Tava. Tem que errar muito primeiro. E aí ela, a amiga, falava: vocês ainda vão namorar? Eu disse que não, imagina, ele é meu amigo, nem faz o meu tipo. Olha aí, igualzinho. Até então, ele só na amizade, nunca demonstrou nada. Só na amizade. Me lembro de um dia olhar pra ele sentadinho na igreja, todo arrumadinho, com camisa aberta por cima da camiseta e pensar, quem sabe? Quem sabe, ele tocava, né, teclado? É. Um certo dia, em maio de 2006, ele me convidou pra ir ao cinema. Só nós dois, pra ver O Exorcismo de Emily Rose. Nossa, gente. Ah, não, esperto, né? Levou pra filme, né, de terror. É claro, pra ela ficar... Ai, ela que fica, medo, ai, gatinha. Ai, tô tocando no seu braço, que medo. Ai, me protege. Ele ficou morrendo de medo, juro. Ele quer essa cama dela, ai, socorro. E eu assisti ao filme tranquila. Nada feito, eu já tinha entendido as intenções. Umas semanas depois, ele me chamou pra ver algum outro filme qualquer. E aí sim, nerds, deu certo. Olha aí. Ele insistiu no cineminha. Cineminha. Essa é a estratégia é matadora. É o escurinho, né? No escurinho. Namoramos 5 anos, estamos casados há 6 e muito felizes. Olha aí, que legal. Portanto, nerds, não percam a esperança. O seu crush pode enxergar coisas que ninguém vê, mas isso só vai acontecer se você permitir. Olha aí, um grande beijo a todos e feliz dia dos namorados. E, gente, peraí, a gente namorou quantos anos? Legal. A gente? De 2004. Aqui a gente ia casar em 2008 e adiou para 2009. Então, namoramos 5 anos e estamos casados há... Vai fazer 8 esse ano. Parecendo. Quase que foi a história de vocês. Quase foi a nossa história. Quase. É isso mesmo, gente. Para de querer os babacas. Surfista babaca. Surfista, já botou os coitados dos surfistas. Não, não. Para de querer os pela saco babaca. Foca no nerd. Prefiro manter a descrição, porque não me orgulho nem um pouco dessa história, nem quem eu era nessa época. Ele falou, quero manter a descrição. É, daí tá escrito descrição, mas é descrição. É verdade. O português é muito difícil. É difícil, gente. Uma língua difícil. Língua complicada. Mas é difícil mesmo, né? É difícil, é uma língua chata. Aos 13 anos, me apaixonei por uma colega, porém ela me colocou na friendzone. Nada original, até aí eu sei. Tem que fazer esse aplicativo. É. Perdemos contato e alguns anos depois, nos reencontramos pelo Facebook. E meu sentimento renasceu. Pronto, já viram, né? Conversamos, lembramos dos velhos tempos e marcamos de nos encontrar. Fui até onde ela morava visitá-la. Somente visitá-la. Ela me recebeu super bem, conversamos muito. Foi uma noite apaixonante. Mas não rolou nada disso que vocês estão pensando. Não tô pensando nada. Não. Também não. É. Que presunção. É. Uns dias depois, ela me convidou pra ir na casa dela de novo. Porque ela ia fazer uma festa surpresa pro amigo dela. Pausa para os comentários. Ah, ele quer que a gente zoe porque era um amigo dela. Ele tá dirigindo. Pausa pra sacanear. Eu não vou te zoar. Tá achando tudo normal até agora. A gente tá fazendo comentário, gente. Exato. Tá fazendo. Ele realmente tá dirigindo a gente. É Inception. Caraca. Era só um amigo mesmo. Cheguei lá, cantamos parabéns, comemos bolo e depois seguimos para uma balada Perto. É tão bom bolo, né? Não fale comida agora. Não fale comigo que eu tô morrendo de fome. Hoje eu falei assim, chega de engordar 7 quilos a cada 15 dias. Hoje eu vou tomar sopa. Eu tô aqui morrendo de fome, pensando em bolo. Nesse momento eu decidi que era a hora de fazer a investida. Porém, ela ficava distante e às vezes lançava uns olhares de apreensão, como quem diz com os olhos, por favor, não. Entendi o recado e disse que ia embora. Ela disse para eu esperar amanhecer para poder pegar o ônibus. Disse que estava cansada e que ela poderia voltar para o AP dela esperar... Como é que é? Disse que estava cansada e ela... As pessoas, elas se pegam em detalhes demais. É, aí ele é. Disse, aí ela disse, aí eu disse, aí ele disse. Só ela disse. Aí ele disse, ele disse, aí eu disse. Ele disse que estava cansada e ela disse que podia voltar para o AP dela esperar lá. Inacreditavelmente, eu voltei acompanhado do aniversariante de uma amiga dela, enquanto ela ficou na balada com as outras... Eu não consigo. O que aconteceu exatamente? Eles estavam na balada, aí ele, puta, vou embora e tal. Ela, não, espera amanhecer que vai ter ônibus. Não, mas ele tentou investir nela, assim, foi isso? Não, ele tava... Ele queria investir, mas ele achava que ela tava olhando pra ele e falou assim, não vai lá. Aí ela falou assim, não, eu vou ficar aqui na balada e você volta. Ah, então foi bom, ele tem esse mancol, isso é bom. Vai pra minha casa com as minhas amigas e tal. No caminho de volta, o aniversariante disse pra eu desencanar e deixar pra lá. Eu deixei. Chegando no apartamento, cada um dormindo em um sofá e a amiga dela foi pro quarto. E ela? Ela ficou na balada. Ele foi pra casa de quem? Dela. Da menina. Com um aniversariante? Isso. E uma amiga. E aí cada um foi pra um lugar e a dona da casa ficou na balada. Umas duas horas depois, ela chega escancarando a porta perguntando da amiga. Eu disse que ela tava no quarto. E tava onde? E tava na sala, no sofá. No sofá, sei lá. Então, entra atrás dela um marmanjo que puxa ela pela cintura e tasca um beijo. Eita! Ela trouxe o marmanjo da balada. Caraca! Os dois seguem pro quarto e expulsam pra sala a menina que estava lá dormindo e ficam lá conversando. Conversando, sabe o que ele quer. É, conversando. Agora sim, a gente... Eu fiquei paralisado, atônito, ouvindo eles conversando. Era barulho da cama. Essa era a conversa. Eu dizendo pra mim mesmo, vai embora, você não deveria estar aqui. Caraca, até que eu parei de ouvir a voz deles e pensei, pronto, é agora, vou começar a conversar pra valer. Mas eles voltaram a falar. Seguiu-se nessa agonia deles, falando e parando por alguns minutos, até que eu dei um tapa imaginário na minha cara e saí de lá rumo à padaria mais próxima pra tomar café Exato, da manhã. Cacete. E Coca-Cola de pão de queijo. Coca-Cola, agora eu vou jogar pão de queijo na Coca-Cola e vou mandar você tomar. Não, é assim que funciona o mundo, não é assim que o mundo gira. Coca-Cola de pão de queijo. Acabou, era isso. Tudo bem, isso é uma mensagem positiva. Isso é um nerd. De derrota? Bizarro ou o quê? Não, é um nerd que teve Simon Cole, né? Ele teve o Simon Cole, ele sai, ó. É. Ele viu... Tá, não, o cara que disse chega pra friendzone. Isso aí. Ele disse chega pra friendzone, exatamente. Ele chega, ele chega. Falou, é isso que todos os nerds têm que fazer. Tomar Simon Cole e sair da casa. Ele saiu. E comer pão de queijo com Coca-Cola. Quando ele saiu da casa dela, ele tava saindo da friendzone. E jogar o pão de queijo na Coca-Cola. A gente não sabe se ele mandou o WhatsApp depois. E aí, sumida? É, pois é. Lá da padaria. É, pois é. Ai, que derrota. Lá da padaria. Como é que tá o papo? Pode falar? Vou te mandar áudio. Aí ela manda um gif de um gatinho brincando com a bolinha lá. Olha, a Agatha entendendo. A Agatha tá sacando. Ele vira a volta. Agora tô de boca cheia, manda o gatinho. Olha aí. Olá, Jovem Nerd Azaghal e acompanhantes. Meu nome é Lucas Allan. Acompanhante. Meu nome é Lucas Allan, tenho 15 anos, estudo no Instituto Federal, onde faço técnico em informática. Vivo em Santa Catarina, em uma cidade chamada Concórdia, perto de Chapecó. E venho porra, por... Concórdia tinha que ficar perto de Discórdia, eu acho. Concórdia, nossa, nem por meio deste correio eletrônico relatar minhas poucas, mas frustrantes experiências com quase relacionamentos amorosos. Tá começando. 15 Nossa, anos, né, gente? Ai, então... O pessoal tá muito, né? Deus me livre. Mas com 15 anos, ele né, tá na idade mesmo de ter tudo quase. É verdade. Quase perdeu o bebê. Idade, quase. Exatamente. Quase passou de ano. É isso aí. É isso aí, gente. É a idade do como todo bom nerd, otaku, geek ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, eu tenho poucos amigos e muito menos amigas. Por essa razão, todas as meninas que são relativamente amigáveis comigo são possíveis, na minha mente, futuras namoradas. Ah, tadinho, gente. Ele tadinho. O cara tá falando, oi, bom dia. Ele, posso namorar com ela um dia, hein? Na minha mente, tadinho. E você já pode imaginar aonde quero chegar. Tudo começou quando encontrei a menina pela primeira vez em um fucking ônibus. O que poderia dar errado? Depois de alguns meses tremendo, toda vez que eu avistava, passando a catraca do ônibus, ele tremia quando ela passava a traca do ônibus. Tomei coragem e me dirigi pra onde ela estava sentada e mandei. Você estuda no colégio tal, tal, tal? Mas gaguejando. Você estuda no colégio tal, tal, tal? Ela toda educada e com com pena da minha cara, respondeu: sim. Minha cara de trouxa. Insisti pra começar uma conversa e a mantivemos por algumas semanas. Toda vez que eu a encontrava no ônibus, era uma alegria. Ah, ele ficava que nem cachorrinho, né? Vai namorar. Como já havia ocorrido algumas friend zones anteriores na minha vida, fui esperto e convidei-a pra ir ao cinema antes de correr uma amizade, né? Olha! Quando o grande dia chegou, eu estava totalmente calmo, como qualquer nerd antes do primeiro encontro. Peguei o ônibus e cheguei no local marcado. Infelizmente, estava sem internet pra poder avisar que eu já tinha chegado uma hora antes do primeiro. Olha a ansiedade, uma hora antes. Isso é porque ele estava totalmente calmo, tava todo nerd. Exato. Nossa, ele foi esperto, viu? Ele, antes de entrar na friendzone, ele já convidou pro cinema. Fiquei plantado igual um retardado no local combinado. Suado, né? Com a mão suando. Imagina aquele time-lapse, as pessoas passando rápido assim, ele paradinho lá. Paradinho lá, né? Suando. Ai, tadinho. Como um grande hacker, resolvi tentar achar uma rede pra me conectar e falar com a menina. Com a internet conectada e meu cérebro tentando criar uma hipótese otimista do porquê ela não ter ainda chegado, enviei uma mensagem perguntando de onde ela estava. Literalmente, uma hora depois, quando o filme estava começando e eu claramente esperando do lado de fora do cinema, recebo uma mensagem de até então a minha grande esperança de arrumar uma namorada, falando que não poderia ir ao cinema e que se desculpava pelo ocorrido. Nossa, bolo. Mas em cima da hora, cara. Gente, nossa, eu, gente, na hora do cinema. Me desculpa, isso já aconteceu. Eu esqueci já que tinha marcado e não fui. Meu Deus, que horror. E aí o cara me ligou querendo tirar satisfação. Eu falei, ah, a gente marcou? Eu lembro disso. Nossa. Ai, coitado. Esse cara pode mandar um e-mail já. É, deve ser esse. Gente, isso acontece. A pessoa marca e depois esquece. Caraca, não acontece. Acontece sim, gente. Ah, eu já marquei, esqueci a reunião. Por que eu não ia esquecer? Depois dessa facada no coração, olhei pro céu e jurei que nunca mais iria ao encontro sem confirmar 5 minutos antes de sair de casa. Cara, é, foi num cinema de rua? Nunca mais irei no encontro sem conferir 5 minutos antes de sair de casa. Mas tem que conferir, gente. É a melhor coisa. É, tá tudo certo, né? Vamos lá, aquele cineminha que peguei. Vamos lá. Vamos lá. Vai rolar o cinema, House ou Pipoca? Eu poderia finalizar esse e-mail aqui pra não passar mais vergonha. Mas qual seria a graça? Passado algumas semanas bem melancólicas, diga-se de passagem, resolvi chamar a ex-esperança de um relacionamento para o cinema. Sim, outra vez. Até hoje me pergunto por que eu ser tão estúpido. Ah, essa é a primeira vez, não tem culpa nenhuma. Ele foi lá, investiu, garoto. Esqueceu foi... de ligar 5 minutos antes. Dessa vez, fui um pouco mais esperto. E 30 minutos antes de sair de casa, confirmei que o encontro iria ocorrer. Ai, ai, a experiência. Tá vendo? A pessoa só aprende, a cara. A derrota é que ensina. Exato. Nesse encontro, não teve nada de especial. Conversamos, comemos, assistimos o filme. E eu claramente estava tremendo de nervosismo o tempo inteiro. Mas foi um dia muito feliz pra minha pequena vivência de pré-adolescente. Ah, que bonitinho. Após algumas semanas, eu não conseguia contatá-la por nenhum meio de comunicação. Se passou algum tempo, eu voltei a falar com ela. O motivo do desaparecimento é desconhecido. Começamos a conversar novamente e meu amor floresceu. Como um bom trouxa, resolvi me declarar como um verdadeiro gentleman para a moça. Parecia tudo perfeito, tudo normal. Até que no dia onde eu deveria me declarar pra ela, não tive culhões o suficiente para tal. Chegando em casa, ainda no mesmo dia, resolvi abrir a rede mundial de computadores, vulgo internet, e dar uma atualizada em minhas redes sociais. Quando, de repente, vejo a ex-esperança de um relacionamento abraçado com uma menina e com status relacionamento sério. Ah, tadinho. Depois dessa segunda facada no coração, olhei para o teto, comecei a dar risada na minha cara e jurei, quando me apaixonasse de novo, iria perguntar se a moça gostava de rapazes, principalmente gordinhos. Ah. E iria confirmar 30 minutos antes de sair de casa. Ele vai, tá vendo? Tá adicionando. Confirmar. Gosta de homens, gosta de gordinhos. Confirmar 30 minutos. Pode ser pi, talvez ela goste de homens de mulher. Pois é, ela ainda pode gostar. Mas se ela tá num relacionamento sério, né? Ah, tá, é verdade, ela já sério. É. Aí já é. Hoje, desesperançoso de entrar em um relacionamento, me contento em fazer minhas nerdices e estudar. Infelizmente, tem outras histórias engraçadas sobre desesperanças amorosas. Mas irei guardar para o próximo Nerdcast o Dia dos Namorados. Quem sabe no próximo ano eu já esteja namorando. Isso, menino. Vai estudar. Gente, o que eu te falei, né? Vai essa brincar, é só estudar. Data. Você não precisa estar namorando. É só um dia, cara. É só abrir pro comércio. É comércio total. Aliás, ideia. Almofadas do Dia dos Namorados na Net Store. Tem vários produtos do Dia dos Namorados, hein, gente? Não deixa de conferir. Não tem problema se passou dia 12 de junho. Ainda dá tempo, entendeu? Mas se você comprar e não tiver ninguém pra dar, dá pra qualquer um. Mas é, guarda pra você. Guarda pro futuro possível relacionamento. relacionamento. Olha aí, um esperançoso. Não é pro ano que vem. Já compra o sample ano que vem, que isso aí, ó, vai, vai chamando, né, entendeu? É decisivo. Vai chamando. Já compra, ó, entra agora na Store, compra um presente de namorado pro ano que vem, que aí você já tá com o presente garantido, entendeu? E vai ter um negócio que ninguém tem, que é coisa do ano passado. Caraca. Sem ser essa é a melhor maneira de vender. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Nerdcast especial Dia dos Namorados 2017. Que delícia de programa. É claro que a Nerd Store não poderia ficar de fora desse momento de amor. E ela está trazendo aqui para você a campanha A Hora do Crush. Olha que delícia. É hora de você entrar na Nerd Store e comprar presentes para o seu crush. Produtos com temas exclusivos para o Dia dos Namorados, para o seu crush. Tem alguns produtos muito, muito legais que o Amor Nerd está no ar ali para você poder comprar para o seu crush. Como, por exemplo, colar e chaveiro Nosso Coração 8 Bits. Tem o conjunto de almofadas I Am Nerd e I Love Nerds. Tem também o conjunto de almofadas I Love You, I Know, assim como o conjunto de quadrinhos I Love You, I Know, que você aí, nerd fã de Star Wars, sabe exatamente do que eu tô falando. Tem também a almofada Talk Nerdy to Me e o conjunto de quadrinhos do Mario e da Peach, o casal mais romântico dos videogames. Além disso, tem também produtos com preços exclusivos. Você vai comprar para o seu crush vários modelos de camiseta por apenas R$ 39,90. São mais de 30 modelos de camiseta com desconto de mais de 40% entre camisetas exclusivas e também modelos licenciados. E tem mais, olha só, o seu crush gosta de livros? Os 4 títulos exclusivos da Nerd Books estão à venda por apenas R$ 34,90. R$ 34,90 para você garantir que o seu crush vai ter o Dia dos Namorados mais nerd do Brasil? É claro que vale a pena. Então entra agora em nerdstore.com.br/Dia dos Namorados e confira todas as ofertas disponíveis. Mas atenção, vai só até o dia 12 de junho, só até o Dia dos Namorados de 2017. Então corre, porque se outro nerd for esperto e comprar antes, o estoque pode acabar antes mesmo de você comprar. É claro que você não vai deixar o seu crush sem presente, não é? Entra agora e garanta o presente mais nerd pro seu amor na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Tradução simultânea. Às vezes no silêncio da noite, sometimes in the dead of night, eu fico imaginando nós dois. I picture us, my love. Eu fico ali sonhando acordado. We're still there, awake. Juntando o antes, o agora e o depois. Gathering before. Now and later. Que você me deixa tão solto. Why did you leave us precious? Porque você não cola em mim. Why don't you come to us? Tô me sentindo muito sozinho. It's me, I'm so alone. Não sou nem quero ser o seu dono. Leonardo. Master? É que um carinho às vezes cai bem. But it came to us, Ellen, Ellen. Eu tenho os meus desejos e planos. We have our sneaky desires. Só abro pra você, mas ninguém. And we only tell you, my love, and no one else. que você me esquece e some. Why forget your son loved us? E se eu me interessar por alguém? What if Master comes back? E se ela de repente me ganha? What if he brings sweetest to fish? Se a gente gosta, é claro que a gente cura. When we loves it, we take good care of it. Que me ama, só quer dar boca pra fora. He says he loves us, but you're tricky. Se me engana ou não está na vida. You deceived us, you tricked us. Loves it. Our precious. Balcão de informações do inferno do Sr. K. Olá, Sr. K. Oi. Mais um ano. Estamos aqui juntos tentando distribuir o amor. Mas é sempre o contrário, é só desgraça. Cara, mas olha só, eu já falei há muitos anos atrás, o amor, a felicidade existem. Normalmente estão em falta no mercado, mas existem. Fica ali na mesma prateleira de dinheiro e sucesso. Fica no meio. Mas como você acessa essa prateleira? Ah, ela é muito alta. A prateleira é alta. Você fica pulando, né? Prateleira alta pra caralho. Então, primeira coisa é parar de tentar alcançar a prateleira. Você não vai, cara. Ah, não, que se ficar foda. Ficar procurando, não. Você tem que balançar o armário. Parar de procurar aquela prateleira. Ela vai vir até você. Olha só. Ah, vai cair na tua cabeça o sucesso. Vai cair. Não, o sucesso não. O amor. O sucesso não, mas o amor. E o dinheiro. Fica. Não procura, não. Fica esperando. Não, vai vir um dia, vai cair sucesso, amor e dinheiro na tua cabeça. Bota a senhora Jovem Nerd pra gravar com o Flávio Augusto. Caralho. Não, gente, eu tô falando do amor. A gente pode fazer uma palestra disso, rapaz. Eu tô falando do amor, eu tô falando sucesso. Amor, não se procura amor, ele vai aparecer. É verdade. Não, parece que quanto mais a pessoa fica procurando, pior. Ah, é, a pessoa pior, fica na caça, é pior, porque qualquer coisa que tá na rede é amor, entendeu? Exatamente. Como é que é o nome disso, Fred? Pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. É. Exatamente. Esse é o problema. É o problema. Ah, eu quero amor. Ou a fome é o melhor tempero, né? Tem que também tomar cuidado com isso. Ah, é, o cara tá sem comer há muito tempo. Aí qualquer coisa que tem pulso. É mais chato dos Deus. Qualquer coisa com pulso, ação sanguínea e que respire, tá valendo. Pois é, olha o perigo. Pois é. Ai, que delícia. Fred, senhor K. Esse é o 8º Nerdcast especial de namorado. Nossa. Caraca, nossa, já tem isso tudo já? Nossa, o primeiro foi em 2009. Caraca. Oh, em 8 anos a gente fez o quê? A gente não aprendeu nada em 8 anos. Não, cara. Não, mas aprendeu. Algumas pessoas se casaram. Casamos, gente. A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu que, por exemplo, em 8 anos as pessoas saem de nerds comportados pra surubeiros malucos. Surubeiro, é verdade. Surubeiro. Não, peraí. A gente ajudou sim. A gente juntou casais. Alguns. É, teve. Sim, casamento. Casais os quais alguns, inclusive, pediram autorização e ajuda para executar uma suruba. Não sei se vocês se lembram. A gente carimba aprovado na suruba, isso? Suruba aprovada. Olha, ótimo serviço também. Suruba aproveita. Sommelier de suruba. Você bota a foto dos participantes e você dá uma nota e uma aprovação pra suruba. É, você avalia. Bota o perfil do Facebook das pessoas. Isso. Aí você olha assim, fulana, ciclano, fulaninho, acho que dá uma boa suruba. Check. É. Aí, embaixo, não garantimos o sucesso da suruba. Ah, você junta suruba. Não, a gente disse que vai dar certo. Ah, tá, entendi. Assim, eu quero fazer uma suruba. Quero chamar fulano, ciclano e uma cabra. Uhum. E aí, o cara olha e fala assim, não, pode ser, às vezes ele quer só, putz, será que daria certo uma suruba com não sei quem? Aí a pessoa, a ideia que a gente vai fazer é avaliar o perfil do Facebook das pessoas, uhum, pra dizer se a suruba dá certo ou não. Olha, a gente não vai fazer nada disso. Aí, a gente então... só vai simplesmente tirar uma roleta. Cara, o coroa. Ei, gente, não existe. E ainda podia, se, assim, não dá certo. Seria melhor com. Aí manda foto. Isso! Aí manda foto aí, de um camelo. De camelo. Mas aí, aí eu pago. Aí a versão paga. Quer dizer, gente, então são dois serviços, bom, então? Não, porque o primeiro é o gratuito. Você tem que dar o gratuito pra viralizar. Mas aí a pessoa que foi incluída na ideia da suruba lá recebe uma mensagem. Fulano, não, está pensando em fazer uma suruba. Não. Tem que ter dois disclaimers, que é... O primeiro disclaimer é... Não organizamos sua suruba. Isso tem que ser um outro aplicativo. E o segundo disclaimer é... Não garantimos o sucesso da sua suruba. Gente, mas não tem aquela parada aqui? Qual é o aplicativo que a pessoa clica, sei lá, gostei da pessoa, mas a pessoa não sabe que você gostou, só se ela gostar de você também. Tinder. É o Tinder. Isso é Tinder? Ah, né, Gabriel? A gente tá muito velha, né? Nossa, qual é aquele aplicativo? Quer dizer... Gosta do menino? Então... Do menino gosta? Então o negócio... Então, pode fazer um desse suruba. Tinder de suruba? Gente, o Tinder não é um aplicativo de suruba, gente. Não, porque você não pode fazer um grupo. Seria o Surubinder. Vamos. Surubinder. Surubinder. Caraca, gente. Gente, olha, se alguém criar o Surubinder, eu... Olha, eu vou investir. Em vez de, olha, bom, vou dar um bom nome aqui. Eu não queria nem dar, porque é realmente um bom nome. É. Então não dá. Então não dá. Mas aí vai ficar todo mundo curioso. Fora do programa pra gente fazer esse aplicativo. Não, eu vou dar um nome, vou dar. Não, vai jogar fora milhões, porra. Gente, é sério, eu acho sério, hein? Não tem. Guarda essa ideia, não dá essa porra desse nome. Vamos, olha só, se daqui a coisa de 6 meses ou 1 ano aparecer um aplicativo na internet que organize surubas, pensem em nós. Lembre-se desse dia, hein? Nesse dia nasceu uma ideia zilionária. Fala. Qual é o nome? Bacanal. Caraca! Porra, perfeito, hein? Não, genial, gente, por favor. Eu acho que a gente tem que organizar essa aplicativo. Vamos fazer essa porra. Gente, tô falando sério. A gente tá perdendo tempo agora. Então vamos parar de gravar esse podcast. Não, para. Gente, pelo amor de Deus. Os programadores aí. Caralho, isso é fantástico, porra. Caraca, isso é, gente, milhões, isso é sério. Gente, milhões. Não, vamos fazer essa porra. E aí você pode, por exemplo, olha que interessante, você que se cadastra, e aí você libera ver os seus amigos no Facebook, você tem que liberar. E aí você bota assim, estou disposto a fazer um bacanal? Sim ou não? Sim ou não, e exatamente. Aí, se outras pessoas que você conhece estiverem dispostas, ele vai... Pá! Tá vendo? Só que ele não vai fazer nada disso, porque a gente não tem que entregar nada, no final das contas. Mas... Isso é genial. E a gente vai direto pro inferno depois, né? Não, não é? André, é consensual, André. Não tem nada errado aí. A gente vai ficar tocando harpa, comendo uva e andando com pata de bode. André, entenda o seguinte, se realmente houver um céu e um inferno, e se realmente a entrada for em conformidade com os 10 mandamentos, minha filha, já tem lugar marcado na primeira fila. Estaremos todos lá, a gente se encontra no inferno. Highway to Hell, sabe? Eu estou indo para o inferno, mas não tem problema, meus amigos estarão lá também. Vai ser por aí. Todo mundo que eu conheço está lá também, né? É, exatamente. Relaxa. Se eu for pro céu, eu vou ficar, né, deslocada. Pelo menos todas as bandas de rock boa estão lá. Estão lá. Então tem show bom lá. É. Olha... Eu pensei aqui agora nessa ideia. Esse aplicativo da suruba é fantástico. Vamos fazer essa porra? Falando sério, vamos investir um dinheiro nisso, vai dar retorno. Eu pensei aqui no sommelier de suruba. Como é que o sommelier funciona? O sommelier de suruba é o seguinte: a suruba está rolando uma mega putanhada, um negócio inacreditável, aquela loucura. E o cara tá sentado naquela poltrona fantástica, estilo Morpheus, terno e gravata, com um copo de vinho e um iPad. Terno e gravata não, smoking jacket. Smoking jacket, obrigado. Copo de vinho, charuto e só marcando no iPad os itens, entendeu? Uhum. Ó, essa suruba tem esse item. Boa, boa. E vai marcando. DP, então, banho dourado. Nível de cheiro de água sanitária também. Exatamente. Não, não, não. Só olha. O voyeur apenas observa. O sommelier, ele avalia. Gente, começou. Ele chega perto e dá uma cheirada. Ai, que nóis. É, ele olha assim de longe. Ele faz assim com a mão pra trazer o... Pra trazer o odor pra perto do nariz, ó. Chega perto daquela bunda. Aquela bunda cabeluda e faz um... Puxa assim com a mão, sabe? Que nojo! Gente, a gente tá rindo. Estão bem, estão assiados. Tum. Exatamente. O cara levanta, vai até lá, olha e fala, olha só, empenho, hein, gostei de ver. Essa é uma posição difícil. Aí anota lá no iPad e tal. E aí no final ele entrega um certificado com a qualidade da suruba. Nossa, isso aqui é suruba, ó, classe A. E ele pode mostrar gráficos, fala, olha, vocês estão valorizando a suruba, fulaninho já está puxando a nota da suruba pra baixo, talvez não. Talvez não devam chamá-lo pra próxima suruba. Isso é dá pra que o povo gosta de uma competição. Sabe o que eu pensei também? Isso é legal. Não tem aquela parada de Escape 60? Nossa, meu Podia Deus, ter Escape suruba. Como assim? Você tenta escapar da suruba. Escape 69. Mas pra você escapar, você tem que ir deep, entendeu? Conseguir cara, fazer você tudo. Você bota todo mundo numa sala. É o Escape 69. Todo mundo numa sala nu e o cara cola a bunda na parede. Todo mundo de bunda na parede tentando achar a saída, é isso? Não, pois é, qual é o objetivo? Tem que ter um objetivo. O objetivo é que se você não conseguir fugir da suruba, o negócio vai piorando, entendeu? É pirocóptero na cara, é surra de, entendeu? Nossa senhora, gente, isso é o Nerdcast do Dia do Namorado. O que eu fico feliz é o seguinte, que se isso fosse no YouTube, tava tudo cortado e ia acabar com a monetização de tudo. Mas não, aqui a gente já pode sei, falar melhor. As piores loucuras. Aqui a gente pode vomitar merda. Não, ele teria... Não, calma, tem que ter uma coisa. Ele poderia convencer as pessoas de que ele teria que entrar na suruba, talvez? Ele não, teria 60 minutos. Não, escape, meu filho, não. Você tem que escapar antes de ser rabado. Antes de... Mas ninguém vai antes gostar. De tomar o pirocóptero na cara, antes de tomar a surra de pica na cara, entendeu? Imagina... Mas olha só, não tem tapa com luva de perica? Pois é, com luva de pica. Não vai pagar pra sua vida, não. As pessoas tinham que ganhar dinheiro pra pois participar é. Disso. Exatamente. Olha, eu chego, eu quito o seu apartamento. Aquele apartamento que você financiou em 62 anos, eu quito. Você tem 2 horas pra escapar. Caralho, cara. Se você não escapar, amigo, Janjão pé de mesa. Conhece? Janjão, o tripé humano. O cara sai pra fotografar e não leva tripé, ele não precisa. Todas as fotos dele são estáticas. O cara não precisa. Dá uma apoiadinha pra frente e pá, fica toda parada. Vai, Janjão! Enche, né, a sala e fala, ó, vou soltar o Janjão. E o Janjão será solto em 1h59. Fico desesperado, mexendo tudo na sala. Caralho, como é que sai daqui, porra? O Janjão será solto em 1h58. Ligo batendo na parede. Isso tem que ser filmado, né? Isso não pode ficar no YouTube. E o Janjão né? com camisinha de arame farpado, né? É. Afiando o pau no muro de chapisco, né? Chega, sai aquele... Chega, sai... Fagulha. Olha, isso é uma atualização do Bonitinha Mais Ordinária, né? É uma atualização, é o Dr. Werneck. Dr. Werneck, exatamente. Não, eu acho que a ideia do aplicativo é melhor, gente. Vamos focar nessa. A ideia do aplicativo é factível, né? É plausível. Do escape e suruba vai envolver muito dinheiro, não dá pra fazer. É, não. Até mas escape e suruba é uma boa ideia também. Pra um filme, pro Bonitinha Mais Ordinária 2.0. Isso. Vamos lá, senhor K. Primeiro e-mail procurando a sua ajuda. Coitado. Iago Santiago. Caraca, coitado. Quando os pais já rimou com o sobrenome. Já começou, o garoto já começou errado. Ele já começou, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, podia ser pior, podia ser Tiago Santiago, seria pior. Iago é Tiago, né? Sempre pode Iago ser Iago é Tiago? Então, o nome podia dele ser... é uma redundância? É. Podia ser Tiago e Iago. Santiago Iago. É São Tiago, né? Iago é Tiago. Santiago é São. Iago é Tiago, Tiago é o Santo Iago. Tiago. Caraca, bom. Iago é Tiago. Tiago, Santo Tiago. Maravilha. Que é ótimo. Isso. Fadado a dar certo esse rapaz. Vamos é uma lá. Prece, Tiago, Santo Tiago. Orai por nós. Vamos lá. Tenho 22 anos e moro em Salvador, Bahia. E estou desesperado. Conheci uma garota há mais ou menos 3 meses e desde quando começamos a conversar eu senti algo nela que me fez despertar um sentimento muito forte. Rapidão, desculpa. Muitos etimologistas acreditam que a mesma raiz etimológica de ter origem a Iago também é responsável por Tiago e Jaime. Grande merda. Caralho, Jaime. Tiago, Jaime. James é James. Tiago. James é Tiago. Caraca, James é Tiago? É. Por isso que o Rex diz que ele é James Rex. Ah, olha aí, gente. Significa aquele que vem do calcanhar. Nossa. Veio do calcanhar, já veio pisado. É. Ou que Deus o proteja. Depois de um tempinho, falei com ela que eu estava começando a gostar da mesma. Me declarei mesmo. E ela, sem graça, disse que era pra gente deixar as coisas acontecerem naturalmente. Olha aí, a senhora já vai, né? Vai deixar as coisas acontecerem. Ela já estava um pouquinho assustada então, né? Naturalmente. Meio sem graça. Deixa rolar. Algum isso não tempo é, isso depois... Isso não é bom sinal. Aí, então, o problema é que ela não passou a mensagem clara. Deixa acontecer, tipo assim. Ela foi educada, gente. Afim, ela tá no nível da educação. É. Não, mas esse que é o problema. Só na minha vida, ela... É, então, deixa rolar, né? Naturalmente. Mas naturalmente dá esperança. Se ela não quer, ela tinha que falar assim, não. Exato. Mas ela... Mas ela às vezes ela não sabia. Mas talvez. Ela é educada. Mas esse negócio de ser educado não dá certo. Esse negócio de ser educado é o que cria a maior parte das confusões da raça humana. Vamos lá. Entendeu? É sim, não. Acabou. Talvez. Talvez é o caralho. Talvez é não. Talvez é não. Mas ela não quer fechar uma porta pra aquele dia que ela acordar se sentindo gorda, horrorosa, de cabelo ruim. Aí, cuspindo na cara, naquele dia ela vai... Ele é um talvez. Aí entendeu? Teremos Santiago. Olha só. Algum tempo depois, ela quis conversar comigo e me disse que o ex dela tinha a procurado de novo e que estava com saudade, que queria uma segunda chance. Tinha me dito que esse fulano tinha muito... Vamos chamar o cara de São Miguel, mais fácil. O ex? É. Tá confuso, hein? Tá, ela falou que o ex procurou ela. Tava com saudade. Então, esse fulano tinha sido muito importante na vida dela. Havia marcado muito e que sentia que deveria ao menos conversar com ele pra ver o que iria acontecer e que ela não queria me machucar, nem me dar falsas esperanças. Ou seja, ela tá... Tocou a real. Deu opções. Não deu opção, ela tocou a real. Ela falou, perdi a virgindade com o meu ex, ele é importante por mim, por isso, amor de pica quando bate, fica. mas deu uma pisadinha. Deu uma balançada. Acho que ela tocou a real. Ela falou, olha, o meu ex me procurou, eu quero, tô balançada, quero conversar com ele e não quero que você fique alimentando esperanças aí. Ela falou não, isso. Tudo bem. Okay, aí mas se bem. Não der certo com o meu ex, você é a segunda opção. É isso. Ela falou isso? Ela não falou isso. Segunda não. Você é a opção do dia que acordar, descabelada, demais. Aí ela tá falando, não quero que... Cadê? Onde tá? Bom, não queria machucar ele e dar falsas esperanças. Então, ela tocou a real. Não tem chance, hein? Ela falou, olha, eu vou conversar com ele, mas não sei. Ela não falou isso. Ah, por que ela disse, não disse não, então? Ela falou, vamos deixar rolar. Pois é! A educação é o que causa todas as dificuldades de comunicação da raça humana. Sim, não, talvez, você bota no não. Só tem essas três opções, cara. Olha só, respeitei a decisão dela, até porque não tinha rolado nada ainda. É engraçado isso, respeitei a decisão dela. É como se fosse o quê? Eu tô salvo, meu amigo. Ué, ele poderia, sei lá, ter discutido com ela, ele não fez. Ele podia ter feito a serenata na casa dela. Ele foi bonzinho. Podia fazer a serenata todo dia, né? É, ele não foi peiteiro, ele respeitou, ok. Ainda achei que dessa forma... Serenata na Bahia com a Xé, né? Um carro elétrico. Opa, é o Serené. É o Serené. Com carro elétrico? Caminhão elétrico, sei lá. Com trio elétrico? Sei lá. Carro elétrico. Chega o Tesla. Chega de Tesla e começa a tocar. Eu não consigo te esquecer. Olha só. Thiago, você caiu nas mãos erradas. Eu achei é variado, que... Eu achei que dessa forma seria mais fácil esquecê-la. E continuamos amigos, continuamos nos falando e tal. Como é que vai esquecer se continua amigo, falando, cara. Etc. Caralho, 22 anos, se interna 2 fins de semana num puteiro. Se interna. Tem que usar o aplicativo. Chega na sexta-feira e fala, gente, olha, um beijo, eu vou pra Acarajé. Deve ter um lugar na Bahia que se chama Acarajé. Vou pra Acarajé, volto segunda. E volto segunda, porra. Com a mesma roupa. Deve ter um lugar na Bahia chamado Acarajé. Aí volta segunda-feira, pelo menos uma ruela, né? Tem que seja uma ruela. Pô, faz isso, semana inteira. Não vai lembrar nem o nome da família quando chegar em casa. Vamos embora. Gente, hoje em dia tem esses aplicativos que ajudam. Esses caras estão sofrendo de bobeira. Cadê? Pois é, cadê a modernidade? Cadê aí ele encontrou a... Ele encontrou ela e ficou. Né? É um nerd apaixonado. A gente vive isso 8 anos aqui já, gente. Exato. É um cara que não consegue. 8 anos falando disso, ninguém muda. É verdade. Mas... se tivesse o Surubator, ele não tava passando essa situação. Se tivesse o programa lá, entendeu? Pra organizar. Organizando direitinho, todo mundo fode. Porra. Caraca, essa é a frase de venda desse aplicativo. Organizando direitinho, todo mundo fode. Já fazia o pitch pro investidor assim. No último PowerPoint é isso, essa frase. Obrigado. Né? Obrigado. Eu imagino isso sendo demonstrado numa sala de cinema, sabe? Gigante, no Shark Tank, assim. Organizando direitinho. Todo mundo... duas frases, né? Organizando direitinho. Aí dá 3 segundos. Todo mundo fode. Embaixo. Obrigado. Aí paga a luz. Nego levanta. Ah, muito bom! Acabou jogando a carteira no palco. Mas, eis que achamos para sair. Fomos ver Guardiões da Galáxia 2. Erro. Que por sinal. O gato não quer nada com o cara, ele quer tudo com ela, ele tá alimentando essa esperança. Bom, aí. Ele tá usando o aplicativo Comigo Ninguém Fode. Mas, caralho, fantástico! Esse também é bom. O cara que quer ser seu amigo. Aí fala: olha, eu estou aqui disposto, quem quiser. A menina vai lá e seleciona. Comigo Ninguém Fode, entendeu? Se ela quer um amigo, aplicativo pra quem quer um amigo. Isso é legal. Pra você que quer viver um grande amor platônico. Isso. Platônico, exatamente. Tô perdendo dinheiro aqui, gente. Mas às vezes o cara, pô, ah, não tenho chance mesmo, não tá dando certo, ninguém me quer, pô, entendeu? Ele serve pra isso. Friends on me. Não, mas olha só. Friends on me. Olha só. O cara que fizer o aplicativo Comigo Ninguém Fode, ele merece todo e qualquer sucesso que possa vir na direção dele. Ele não pode ficar puto com um cara desse. Tem que ser fode com pode... PH pra dificultar. Você não pode falar assim, ah, mas eu tive essa ideia. Não, você tem que virar pro cara e falar, pô, parabéns, bicho. Eu tive a ideia, mas você executou. Cara, isso é fantástico. Pô, parabéns. Bom, chamou ela pra ver Guardiões da Galáxia 2 e o inesperado acontece. Nós beijamos! Olha aí, toma aí, em sociedade. Que momento? Fiquei curioso agora. Chupa, sociedade. Porra, mas o filme era tão bom pra perder tempo beijando. Esse filme é maneiro mesmo. Bom, fiquei curioso. Curioso? Não, fiquei confuso. Fiquei confuso, só piora. E ao mesmo tempo feliz do que aconteceu. Resolvi curtir o momento. Mas a curiosidade... Que confuso? Saber... Do que? Assim, como assim? Porque ele achou que ela não queria nada dele. Mas e aí, de repente, tem uma língua na minha boca. O que está acontecendo aí? Ele tá meio confuso. Ele tá? Olha o Groot correndo, olha o Groot correndo. Tem uma língua na minha boca. Mas a curiosidade em saber o que mais havia acontecido entre ela e o ex era absurda. Eita, e decidi perguntar. No meio do beijo. Empurrou. Peraí. Decidiu perguntar. Agora tá mordendo a língua dele. Ele, peraí. Morder, puxando a beiça. Peraí. Primeiro ele... peraí. Cospe o milho, né? Tô com uma curiosidade. Aquele milho que tava indo de boca em boca. Ai, que nojo! Milho que vem do ex, né? Eu não estava comendo pipoca, só você. Você comeu milho? Comeu pipoca? Não, meu ex comeu ontem. Nojo, gente! Meu ex comeu ontem quando a gente viu esse filme merda. O filme não é merda, o filme é muito bom. Bom, ela me disse que ele tinha se declarado para ela e que tinha chamado pra conversar, mas que depois não falou mais nada. Não tocava no assunto e isso foi deixando ela puta da vida. E nesse meio tempo, ela me passou... Aí veio, né? Ela aquela passou... coisa já. Ela passou a me ver com outros olhos também. Vou ligar pro... Santiago. Deixa eu ver aqui no aplicativo. Quem é que tá na minha lista? Comigo ninguém pode. Você pode ter a lista, né, de pessoas. Você vai botando ali pra... Exato. Geolocalizada. Você vai organizando assim pro inverno, né? Pro inverno sexual, você vai organizando. Fulano. Inverno sexual. Quem é o primeiro aqui da lista? Fulano, vamos pro cinema. Então, ela falou que a relação com fulano, com o ex-namorado, marcou muito, mas que também magoou muito, e que me deixou muito feliz em tudo isso é que ela deixou bem claro que quer tentar construir algo de bom comigo. Quer tentar construir uma coisa boa? Vai pra praia construir uma porra de um castelinho de areia, caralho. É óbvio que a menina não tá cagando pra ele. Só ele que não tá vendo isso. Ela falou que tá gostando dele, que foi o único que fez com que ela se desprendesse desse passado que a atormentava. Essa conversa que tivemos não foi no dia do primeiro beijo, foi alguns dias depois. Não posso negar que o fantasma dele me assombra e a insegurança às vezes bate na porta. E se ele a procurar de novo? E se pedir pra voltar? Será que ela realmente está gostando de mim? É biscoito ou é bolacha? Enfim, queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que eu deveria fazer? Ué, caraca, ele... só vive, meu amigo. Só vive um dia de cada vez. É, continua, vive, sem medo. Olha a construção da frase, já começa bem. O que vocês acham que eu deveria fazer? Segura essa frase. O verbo dever, posto nessa flexão verbal, deveria, significa que qualquer coisa que nós venhamos a falar pra ele, ele vai fazer o contrário. O que eu deveria fazer? Eu acho que você devia ficar com ela. Você devia beijar os pés dela todo santo dia. Você devia mandar flores. Você devia dizer que a ama. E você devia esperar que vai acabar tudo bem. Considerando que vai acontecer tudo ao contrário, tô te esperando no ano que vem com o seu e-mail de depressão profunda. Mas ele não tem como saber. Então arrisca, ué. Fica com ela. Ele não quer investir os sentimentos dele. Investe, porra. Investe pelo menos um ano. A gente vai ter mais uma carta pro ano que vem. Investe. Meu filho, só se aprende apanhando. É, pois é. Isso é bom pra fortalecer o ser humano. Exato. Meu, tem que ficar com ela, tá gostando. Se você tá gostando dela, também fica, ué. Vai ficar com medo porque o monstro do Janjão pode aparecer um dia. Entendeu? Libera o Janjão, solta o Janjão. Deixa, gente. É, pelo amor de Deus, que merda de insegurança do caralho, porra. É. Tem o mínimo de hombridade. Vai. E-mail? Por que você mandou e-mail pra quê, cara? Porra, Santiago. Vai, cara. Quando você for ao mercado, não procure amor e felicidade. Procure por bolas. Vai te fazer bem. Olha o conceito. Que conselho é esse? Vira homem, porra! Levanta e anda, vambora! É, jovem, né? Demorou! Procura por bola! Que conselho é esse? Eu fiquei entendendo, porque bola, cara, bola, futebol, de basquete. Ele tá realmente pensando que pode procurar no mercado que tem o formato de bola. Corta a cena, jovem nerd, segurando aquela bola, dente de leite de futebol, que é pintada. Sabe que é duas? Só uma funciona. Lambda, lambda, lambda nerds. Meu nome é Xoxoto. Tenho 23 anos. A Xoxô. Não sei se essa regra se aplica aqui. Cadê pai Xoxô, né? Xoxô tá aí. Pai Xoxô tá aí. Vai. Não dá pra saber ainda se é homem ou mulher, né? Não, não sabemos ainda. Agora já era, pai Xoxô. Estou mandando esse e-mail pra tentar resolver um grande problema na minha vida. Quando eu tinha 20 anos de idade, entrei em um relacionamento com uma menina um ano mais velha que eu. Foi um relacionamento normal, passando do ficando, indo pro namoro e até noivado. Opa. Nesse normal, período... aos 20 anos? É, ficando, mas sei lá, namoro foi... pro noivado não é normal aos 20 anos. Não, foi passando o tempo. Claro que é. Caraca, gente! 20 anos! Não, mas aí ele foi passando o tempo, né? É, não sabe se é ele ou ela. Não julgo. Ou ela, é. Pai Xoxó, devagar aí. Nesse período, ela onde acabou... você tá, com... Pai Xoxó? Mas a gente não pode chamar de pai, porque não sabe se é homem ou mulher. Xoxó, chama de Xoxó. Xoxó. É Xoto, virou Xoxó. Nesse xoxó. Período, ela acabou brigando com sua mãe, minha ex-sogra, e fomos morar juntos. Éramos um casal comum, tendo brigas, felicidades, etc. No começo do ano passado, 2016, foi quando começamos a ter alguns problemas. O relacionamento com a minha ex-sogra já estava normalizado e, infelizmente, eu estava desempregada há uns 6 meses. É homem. Aí, é homem, ele falou xoxó, pai xoxó. É, ele falou desempregado, é. Ela era a única a fornecer renda pra casa. Quem? A sogra? Não. A mulher. A namorada. Porra, né? A sogra tinha que estar puta mesmo. Porra! É a sogra ou a ex-sogra? Porque não existe ex-sogra, isso é um erro. Legalmente, sogra é pra sempre. Falando sério, sogra é pra sempre. Sogra é foda. Sogra é foda. É grave, sogra é grave. As pessoas não sabem o problema que pode ser uma sogra na vida, mas vamos lá. Olha, vai. Olha a mágoa na alma. Então, ela era a única fornecer renda para casa, mas como meus pais eram os donos da casa onde nós morávamos, nós não precisávamos pagar contas de água, luz e nem TV. E aluguel, vale dizer também. Peraí, os pais... Na verdade, os pais serem dono da casa, diz que você não precisa pagar aluguel, teoricamente. Pois é. Conta de luz, água, essas coisas, você tinha que estar pagando, pois né? Pois é, tá ajudando. É. Exato. IPTU. Assim é mole casar, eita. Isso que eu falei, nada de normal, 20 anos. Vai. Por isso me senti ajudando com a renda mensal. Não, você não estava ajudando. Você não tá ajudando nada. Entendeu? O dinheiro que os pais dele estavam investindo no relacionamento dele, ele dizia pra ela que era o investimento dele naquela... É, já tô tá ajudando aí. Mas que... Dá pra botar, por favor, a voz do José Wilker? Dá pra botar aí, por favor? Seu filho da puta! Então, vamos lá. A gente identificou um problema aqui. Que não é o relacionamento. Exato. Estão numa brincadeira aí. Tá identificando dois problemas. Vamos lá. Como ela tinha um emprego muito exaustivo, gostava de ir em algumas festas pra relaxar com as amigas e abstrair... Começou, a maldade. Qual é o emprego exaustivo? É personal trainer? Ué, qualquer professora coisa. Professora de spinning? Telemarketing, qualquer coisa exaustiva. Não, professor exaustivo é pedreiro. Pode ser exaustivo emocionalmente. Professor de spinning. É. Você então não é pedreiro, então sua profissão é light. É. Comparado com professor de spinning, é. É light? Ah, então não reclama mais não, nunca mais. Quero saber de olha que só. Trabalho pra cacete. Mas eu não tô de festinha pra desparecer. Ser como ela. Quando você vier falar, eu trabalho muito, eu tenho problema, vou dizer que quem trabalha muito é o professor de spinning. Não, uma coisa é diferente. Uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é ser um trabalho exaustivo. Vai exatamente. Não, você vem falar, tô cansado. Fala, não, tá cansado por quê? Cansado mentalmente. Fez spinning hoje? Vai virar laje pra você ficar cansado. Virou pra laje. Laje só se começa a virar 11 horas da manhã. Que aí o sol tá alto, não tá, tem sol. Tá, lá na Presidente Vargas. Tá instalando. Na Presidente Vargas. Que laje é essa? Que aquele termômetro tá sempre marcando 50. Ó. É verdade. Não, então já começou o problema. Ela queria ir pra festa e tal, esparecer. Pô, a garota trabalha pra cacete, o cara é inútil, ela tem direito de fazer o que ela quiser. E será que ele não trabalha? Tá, não trabalha. Não, ele tá desempregado 6 meses. Ele tá ajudando aí com a casa dos pais dele. O país tá em crise, gente. Tá difícil conseguir emprego mesmo. Vamos lá. É, tudo bem. Eu sou do tipo de pessoa que não gosto de ir em festas e prefiro mil vezes ficar em casa jogando, assistindo filmes. No life box. Ou fazendo sessões good for you. Ou fazendo sessões de RPG com meus amigos. Naquele tempo eu não ligava que ela fosse sozinha. Éramos muito amigos e eu confiava plenamente nela. Ok, até aí tudo bem. Okay, tão feliz. Okay. Uh-huh. Né? Até que um belo e lindo dia eu comecei a desconfiar que havia algo de errado. Mas você percebeu que você é um babaca, será? Pois é. Acordei de manhã, olhei para a parede acima da cama, né, exatamente colada à cama, e vi que ela estava arranhada. Achei esquisito. Maiores, estão cada vez maiores, eu já tenho praticamente um buraco acima do meu travesseiro. Isso aí geralmente não dá certo, vamos lá. Olha aí. Até que um belo e lindo dia eu comecei a desconfiar que havia algo de errado. Ela ficava um bom tempo mexendo no celular e não me dava bola. É, tipo, todo mundo? É, todo mundo faz isso, mexe no celular e não dá bola. Eu entendi aquilo como um famoso cada um tem seu espaço, tempo e tal. E como eu gostava de jogar, ela me dava um espaço pra isso também. Após alguns dias da mesma rotina, eu resolvi dar uma mexida no celular dela. Olha. Eita! Eita, ferro, cara. Caraca, tu tá todo errado. Pra errar, tu tem que acertar primeiro. E aí, não, mas olha só. Acabei descobrindo que ela me traía com um conhecido do trabalho. Mas tem uma prova? Ou tem só um papinho? Tá fuxicando lá no nude. Ué, gente, ele encontrou... Nude não é mais prova de nada. Não é. Ué, claro que é. Ah, então se ela é jovem nerd, tá tendo jovem nerd com um cara. Não, gente, peraí. Aí é diferente. Que horror! Aí é diferente. É filha de 3 anos mandou a foto por WhatsApp pra todo mundo dela mamando no meu peito. Eu não tenho culpa. Mandou pro encanador, pro gerente do banco. Ela fez, caralho, não sei. Não, mandou pra 3 encanadores. Pra 3 encanadores. Por 2 que ela orçou e 1 que ela fechou. Ah, não foi só pro encanador que tava em serviço. Não, não, seu cara. Eu não sei como ela fez isso. Olha essa história, você não vai acreditar. Ai, meu Deus. Tô eu dirigindo o carro, a portuguesa do meu lado. Aí, de repente, eu vejo a portuguesa assim: a senhora jovem nerd está completamente maluca. Ela acabou de mandar uma foto da Gisele mamando no peito pro Ken Fujioka. Porque eu vi o Ken respondendo assim: que lindo. Aí eu, hã? E aí depois começa o seu celular. Tutu, tutu, tutu. Todos os grupos onde a portuguesa e a senhora jovem nerd estavam em comum, começou a pipocar a mesma foto. Inclusive, o grupo do condomínio do prédio. Do condomínio. Caralho, muito bom. Ai, caralho. Aí, meu, o primeiro que comenta no condomínio é 3 interrogações. Ai, gente, que horror. Cara, aí. O feirante recebeu uma foto. Não, é que é engraçado assim. Você não fala com ninguém há séculos. Aí, de repente, a pessoa te manda a foto dela amamentando. Ok, mas, tipo, é muito... Ok, ok. Oi, primeira mensagem. Oi, poderia me mandar orçamento de um reparo na tubulação? Segunda mensagem. Pã. A foto é bonita, gente. A criança amamentando. Bonito é, mas... Mas é que é muito nonsense. Não, e aí as pessoas me respondiam tentando ser natural, né? Ah, que lindo, que bênção e tal. Mas ninguém não tá entendendo nada, cara. O encanador. Que bênção. Aí daqui a pouquinho o gerente da Nerdstorm me manda assim: ah, acho que a Agatha me mandou uma imagem aqui que ela não queria mandar. Sem querer. Funcionário. Mandou pro gerente do banco. Eu podia ter fingido que era a campanha da amamentação. Era só isso. Mas podia ter dito: continue amamentando, não desistam. Amamentação é vida. Tá, mas eu falei a verdade, né, gente? Não, você podia falar assim, ó: olha que bonita ilustração que me mandaram. Parece uma foto. Gente, eu falei a verdade. Eu não sei como ela fez isso. Ela só tem 3 anos. Ela é super dotada. Eu não sei mandar em mensagem flame assim que me adicione. Gente, nada demais. Uma foto da criança sendo amamentada. Não, não tem nada demais. Mas não tem nada de pornô. Eu não falo com a pessoa há séculos. Mas é mandar uma foto da criança amamentando pro encanador, tipo... Não tem nada a ver, pois é. Então, você tem um histórico assim. O histórico. Toda semana você manda um pacote de mensagens pro cara. 3 maçãs, sushuki, nananã... abobrinha, não sei o que lá. Toda semana você manda essa relação. Aí um dia é uma foto sua amamentando. Ele não vai precisar de leite então, né? Não, mas todo mundo foi compreensivo e tal. Ah, que lindo, né? O encarador falou: que lindo, coisa linda de Deus. É, já terminei o serviço na tua casa e tal. Ela mandou pra aqueles vendedores de loja, sabe? Olha, senhora Jovem Nerd, eu não tô mais trabalhando na Carmen Stephens, não, tá? Agora eu tô na loja tal. O cara nem respondeu: que linda, não, não. Não, pois é, eu mandei. Cara, ela mandou pra, sei lá, pra professora de Pilates, que eu não fiz Pilates com ela, sabe? Que eu ia fazer, mas não fiz, né, mulher? Você vai querer fazer Pilates, sabe? Achou que era. Você achou que era um recado, assim, sei lá. Um recado. Tô comentando, Pilates. Marca segunda-feira, né? Enfim, voltando aqui ao cara. Ele descobriu que tava sendo traído. É, ele deu, né? Ele mexeu e descobriu, tá, que ela tava com um conhecido do trabalho. Eu não o conhecia, mas já tinha dito a ela que a única coisa que não aceitava em um relacionamento era a traição. Pois já havia pego 3 vezes conversas dela com outros amigos em assuntos um tanto quanto anormais para só amigos. Nada sexual. Esse, ué, se não era sexual. Se ele já havia pego, que ele anda fuxicando. Anda fuxicando a garota. Esse cara tá tudo errado. Que papinho meio óbvio. Olha, a única coisa que eu não admito é traição. Tem que assinar um contrato sobre isso? Não precisa falar isso. Não precisa falar isso. Não, precisa dizer que você tem um relacionamento aberto aí, tudo bem. Eu sempre aviso: olha, Zagal, se você for me trair, faz direitinho, senão eu te mato! Faz direito. Tá, mas que conversas ele pegou que eram inapropriadas? Se não era sexual... E pegou aonde? Ah, cara, você gosta de ficar fustigando as coisas dos outros, é muito, escroto. Muito controlador. É escroto. Porque vamos ver, você pode pegar um assunto sem contexto, que você não vai entender. É, chega na academia lá e segurou na bunda. Não, gente. Não, a não ser que ele... Tem uma vez que eu vi no... Mandaram... Ou só toda vez que ele chegava, ela fazia assim... Então, gente, mas tem uma parada que eu não sei se é verdade, mas se for, ou se foi só uma piada de WhatsApp, mas o cara fotografa o prato dele. Olha, amor, o que, que eu tô jantando hoje? Aí, né, um pedaço de pizza. Aí tem... Aí a mulher, eu tô vendo o nome do motel no prato, seu imbecil. Assim, que se for verdade, não, assim, a não ser que ele tenha pego uma foto assim, sei lá. Mas lá em casa é cheio de prato de motel, do, onde o Azaghal trabalhava. Então se eu mando isso... Olha que eu tô comendo hoje. Olha aí, ó. Mas ele vai ver o nome do pô. Toda a louça lá de casa no motel. Toda. Era, foi a minha louça rescisão. A minha rescisão. Tem uma bachela inteira. É, sopeira. É tudo... Olha que eu tô comendo motel, hoje. Motel. Isso aí o cara já interpretou errado. Tá, mas se a mulher não tiver trabalhado no motel... Bom, vai lá. Eu terminei com ela de uma forma bem tranquila, não quis causar traumas. E acho desnecessário aquelas brigas de tons acima. Mas então, esse ano tivemos um remember. Olha aí. Aquelas lembranças boas vieram à toda. E chegou, imaginariamente, até a tocar Earth, Wind and Fire, September. Ai, de gente, fundo. Essas pessoas são difíceis demais. Gente, a vida não é... Olha só, a vida não é muito, muito simples. Mas vocês estão de sacanagem. Querendo dificultar, hein? É, pois é. Isso é o ensinamento do Nerdcast desse ano, né, gente? Tomando não dificulta, lá, tem coisas que podem ser, pois é. Caraca. Eu quero saber onde esse cara quer chegar. Aí ele tá falou, imaginando a música já, vamos lá. Saímos juntos algumas vezes e agora metade de mim diz que ela é uma boa pessoa e pode realmente ter mudado. Não, não. Não mudou. Mas o meu chifre coça muito, entende? É, tô pronto. Gostaria de saber o que fazer para recriar aquela segurança de novo, para que possamos seguir em frente e esquecer o passado. Acho que ele, pra ter segurança, ele tem que começar a trabalhar, pagar as próprias contas. Também acho. Isso. Também é o mínimo. Sair da aba dos pais. Pois é. Exatamente. Não, então, ele pergunta aqui, como confiar novamente em alguém que já te traiu morando no mesmo teto que o seu? Então, eu esqueço esse papo e sigo em frente em busca de outra pessoa ou algum dia conseguirei confiar nela de novo? Cara! Senhor K. Mais de uma vez você, sei lá, você pegou... Senhor K. Mas não interessa. Primeiro que ele é um merdeiro. Vamos resumir. Quanto pra ele? Coitado, gente, ele estava desempregado. No ano passado. Olha só, eu vou resumir em 30 segundos. Alguém bota aí um relógio, 30 segundos, por favor. Ei, Siri. Olha, toda a intimidade. Já tá valendo. Já tá valendo, Fred. Essa Siri aí tá abusada. O rapaz tem 20 e poucos anos, pegou a menina, namorou com a menina, entrou no nome de casar com a menina, prometeu mundos e fundos, falou, tenho casa, comida, roupa lavada, vou te dar essa porra toda. Levou a garota pra casa dos pais comprada, ele mora, interessa, não paga água, não paga gás, não paga luz, não paga telefone. Não paga condomínio, não paga IPTU, não deve pagar cartão de crédito, filha da puta, porque não tem emprego. Não faz porra nenhuma, passa o dia inteiro coçando a berola do cu, jogando RPG, PS3 ou 4 no máximo que o papai deu no ano novo. Porra, a garota precisa de um homem, você é um menino. A culpa é dela, porque te deu a chifranca? É, mas a culpa é sua de ter dado motivos para ela te dar uma chifranca. E você quer voltar a ter estabilidade? Tá com carteira assinada? Tu tem boleto da Casa Bahia pra pagar? Não tem. Então, meu filho, não vai adiantar, isso não vai adiantar. Não vai adiantar. Larga essa porra. Esse barco já foi. Esse barco foi em direção ao pôr do sol e já afundou. Já tiraram nele, cara. Caraca! Ele conseguiu. Dia dos namorados. Caraca, pra você, com amor. Falou direto, sem pausa. Eu dou um conselho. Para de fuscar na coisa dos outros, meu amigo. Quem procura, acha. É, porra. É, tem que parar com isso que ele errou, mas ela errou também. Ele descobriu, então, sabe? Né? Eu não sei, cara. Ele tava errado. Tudo bem, fusticou. Mas, pô, não dá. Isso aí não vai dar certo. Jean Carlos. Devia ser Jean Charles. Jean Carlos é foda, né? Bom dia, bababá. Me chamo Jean Charles, sou de Uberaba, Minas Gerais. Tenho 21 anos e venho em busca de auxílio e da sabedoria infinita daquele que encontra-se atrás do mais temido balcão de informações. É nóis. Há alguns meses comecei a me aproximar cada vez mais de uma amiga de infância, a qual chamarei carinhosamente de Ripilica. Nossa. Caralho, que amizade, hein? Nos conhecemos há pelo menos 16 anos. Crescemos juntos, frequentamos a mesma igreja, estudamos na mesma escola, mas apenas como crianças normais, que não faziam nada da vida. Em um dado momento, ambos começamos a ter diversos problemas familiares, problemas pessoais e de saúde também. E na igreja. Caraca, a vida dos dois desmoronou ao mesmo tempo. É, mó cagada. Coisas muito parecidas, mas que nos fizeram afastar e não ter mais contato. Então, ou seja, né? Se afastaram por causa dessa barata. A vida como ela é. Isso. Porém, alguns amigos em comum nos convidaram para sair. Fomos, conversa vai, conversa vem. Acabamos nos aproximando novamente, já que dentre tantos problemas parecidos, um entendia bem o que o outro estava passando e nos tornamos amigos demais. Ah, meu pai da minha mãe. Ah, meu também, caraca. É, afinidade, isso acontece, gente. Até que, em dado momento, ficamos. Tudo lindo, já que estávamos dando super certo. É, até isso eu tô vendo qualidade, eu quero ver o problema. Também, tá tudo bonito. Não, estávamos extremamente carentes, né? E talvez a aproximação deles tenha sido só por uma necessidade de algum momento de... Como quase todas as aproximações. Como quase todas. Vamos lá. Bem, ele tava dando tudo certo, eles eram confidentes um do outro. Estavam alimentando um sentimento forte, que também foi o motivo do desastre. Eita. Eu passei a gostar demais de Repelica. E chegamos a conversar sobre um relacionamento. Já podem imaginar que dentre todas as coisas ditas, a temida friendzone me acertou com os dois pés no peito. Ela disse que não me enxergava como um namorado, que não queria perder a amizade, colorida, vamos botar aqui, né? Que me vê apenas como o menininho do teclado da igreja. Caralho. É o famoso caçulinha. É, o caçulinha da igreja. E ela não quer perder a confiança pra me contar as coisas que andam acontecendo com ela. Ele é confidente. Aí? Além de sempre repetir que os problemas dela vão ser um fardo pra mim e eu vou desistir dela. Nossa. Nossa senhora. Típico de adolescente inseguro. A falta que não faz um boleto das Casas Bahia, né, malandro? Porque o cara que tem que emborcar 3 mil reais por mês no boleto, ele não tem tempo de pensar nessas merdas, né? Não tem tempo. Mas a situação desse cara é mais complicada, porque eles ficaram. Não interessa. 3 mil reais, imagina o seguinte, você tem 180 graus de visão. Uhum. Isso é toda a sua atenção. Um boleto de 3 mil reais, ele fecha, entendeu? Você passa a ter 10 graus de visão. Você só vê o boleto de 3 mil reais. Você esquece todo o resto, cara. Caralho, meu filho, entra no primeiro shopping que tiver, você compra a porra mais cara que você tem, o seu crédito permitir, e acabou. Seus problemas se acabaram, você... Se acabar, você não vai ter problemas. Acabe com os seus problemas do amor, contrai uma dívida. Exato, você não vai ter vários, você não vai ter que lidar com vários, você vai lidar com um. Como é que eu vou pagar o boleto no fim do mês? Só. Porém, quando a encontro, ela sempre fica me abraçando, pegando na minha mão, dando sinais de que talvez queira tentar algo, mas nunca me deixa beijá-la. É porque ela não quer tentar nada, moleque. Apenas diz que se mudar de ideia, seria o primeiro a saber. E por mais que eu queira ignorar e seguir em frente, sempre que estou com ela ou penso nela, me imagino em uma relação feliz e duradoura e não consigo seguir em frente. Eita, mais um step aí. Olha o boleto, olha o boleto. Ah, peraí, volta lá em cima. Volta na parte que ele disse que eles ficaram, que eu não entendi direito. Amigo de infância, conversa vai, acabamos nos aproximando novamente. Tantos parecidos, amigos, até que um dado momento ficamos. Tudo lindo. Ele se apaixonou. Então, aí ele ficou uma vez, é isso? É. Estavam conversando, aquele negócio, aí um dia na carência máxima, o pai encheu a cara, bateu na família toda, o cachorro morreu de câncer, 3 anos de tratamento. Caralho, botaram fogo no papagaio. Pastor da igreja preso na Lava Jato, uma merda do caralho. Tudo desmoronando. Corta a cena, o papagaio voando em chamas, passando na frente. Nesse dia. Gritando Vasco, né? Gritando Vasco, pegando fogo. Isso, e quando o pastor tá sendo preso dentro da igreja, saindo algemado. Nesse dia eles ficaram. Nesse dia que não dava mais, tava muito difícil. Você olha em volta e fala, não, com isso tudo acontecendo, certamente o mundo vai acabar, né? Foda-se, agora foda-se, todo mundo nu. Ou seja... Só que aí, nesse dia, ele apaixonou e ela não apaixonou. Porque ele beija mal. Então, mas ela fica pegando a mãozinha, dando espelho aquela, e ela quer ter aquele step ali, entendeu? Tipo ela assim, quer, um famoso fica aí se eu precisar, entendeu? Então sai fora. É. Mas ele beija mal, é isso. Ele apaixonou, porque ele nunca deve ter beijado ninguém, porque ele é o tecladista da igreja. Sai fora. Olá, Jovem Nerd, Zagazer, Jovem Nerd e everybody. É, me chamo João, e venho aqui contar minha história e pedindo humildemente ajuda pra evitar o pior. Ah, lá vem? Não, gente, nerd depressivo não dá, não. Deixa, vamos ajudar um nerd depressivo. Namoro há 2 anos com uma moça maravilhosa. Vamos chamá-la, que ela não existe, de Gabriela. Como se ficaram de primeira. Não, ele quer preservar, tudo bem, vamos lá. É, então não pode falar. Podia preservar a gente. É, você não podia me preservar, né, meu amor? Moramos em cidades diferentes por conta dos estudos e do trabalho. Mas todo final de semana eu pego o carro e desço 300 quilômetros pra encontrá-la. Olha aí, já fiz igual, já fiz igual. Só que eu subia, não descia. Essa conhece essa história. Pra encontrá-la e termos nossos dias de amor. Eis que num desses fins de semana, sua irmã mais nova, uma linda mocinha de 19 anos, instalou-se no pequeno apartamento de apenas um quarto, que Gabriela morava até então, porque morava sozinha. Começamos a sair juntos, os três. Assistir filmes, séries nerds e tudo mais. Nossa, lá vem a Nelson Rodrigues. Me dá medo, sabia? A irmã de Gabriela, Cravo e Canela, vamos chamá-la de Cíntia. Tinha que ser Letícia. É, tinha que ser Letícia. Basta, Letícia. Gostou bastante de mim. E com o tempo foi demonstrando isso com mais e mais carinhos. Abraços, carinhos ao longo do dia. Letícia é uma mulher linda. Era uma menina de 19, era uma mulher linda. É, já. Simpática e andava pela casa de shortinho. Claro. Ai, meu Deus, a pessoa pode... Shortinho sorridente. Shortinho sorridente? O que eu sou? Por que ficava aparecendo as bochechinhas, sorrindo? Por mais que eu visse essas coisas, não levava nada pro lado sexual, né? Moramos no Piauí, é normal, aqui as meninas andam à vontade. Eu e Gabriela, Cravo e Canela, arrumávamos a sala e dormíamos nela por um tempo pra ter um pouco de privacidade. Ah, super privacidade na sala. Super, no meio da sala. No meio da sala. E tudo continuava bem entre nós. Até que no final de semana, fomos a uma festa. Bebi todas e voltamos os três. Ai, não, gente, tô com medo. Voltamos os três pra cá. Fez um menage. Calma, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Você calma, tá adivinhando. Sabe. Uma merda, né? Bebeu muito. Bebi todas, voltamos os três pra casa com ela me abraçando, uma de cada lado, as duas sobres. Cacunhada? Cacunhada. Cacunhada. Chegando em casa, fomos os três pro quarto e elas me deitaram na cama de casal. Me deitaram. No meio da noite, acordo já abraçando minha mulher. Estamos na cama e eu, sem nem pensar, comecei a fazer carinho nela. Normal, pro casal de jovens. Passei alguns minutos nisso. Velhos também. Mas ele carinho, ele botou entre aspas. Carinho. É, carinho. Ah, deu uma cutucada. Carinho. Normal para um casal de jovens, porque velho não pode. Velho não se cutuca. O que você acha, meu filho? Velhos dormem em quartos separados. É. É isso, gente. Em camas separadas. Esse é o meu quarto e aquele é o da mesma. Aquela cama de viúvo, né? Aquela famosa cama de viúvo. Dormi a minha vida inteira com alguém. Finalmente eu posso dormir uma noite em paz sem ninguém me cutucar. Somos jovens e podemos cutucar. Então... Jovens cutucantes. Jovens cutuqueiros. Então, foi ela, retribuiu meus catucos lá. Seu corpo aceitava e se pressionava contra o meu. Ah, que meio. De fórum. Vamos da Eliela. Meio do fórum da Eliela. Foi quando eu abri os olhos. Não era Gabriela. Ah, era tá Letícia. Querida. Me afastei rápido. Que nem uma bala. Olha, deu aquele jump pra trás. É. Só pra descobrir que minha namorada dormia atrás de mim. Me colocaram pra dormir no meio das duas. Lindo, hein? Como é que é? Me colocaram pra dormir no meio das duas. É a dança do machista. É a dança do machista. Meu coração disparado de medo foi quando eu vi Letícia se remexer como se estivesse dormindo. Ah, não. Ele não viu Letícia. Ele viu? É, foi ali. Ele falou Letícia. Basta, Letícia. Não era Gabriela. Gabriela Cravo Canela é a namorada dele. Era Letícia. E aí ele viu Letícia se remexer como se estivesse dormindo. Ou seja, ela deixou rolar? É isso que eu não entendi. Ela mexeu nele, ele se assustou. Ela tava sonhando, é isso? Ah, sei lá. Depois desse dia, nada foi o mesmo. Letícia andava com menos roupa pela casa e bem perfumada. Nossa. Dormia sempre de porta aberta e nesses últimos dias, me olhando bastante com um sorriso faceiro. E tem mais, eu ficava com a impressão de estar sendo observado enquanto namorava com o Gabriel. Claro, você fica na sala. Porra. Eu estava tendo impressão. A garota não pode nem tomar uma água. Pô, né? Coitada. Não posso dizer. O que é andar com menos roupa? Ela já andava com um short sorridente. O que é menos roupa que isso? Ela andava de fio dental na casa. Só de blusa, sei lá. Só de blusa. Só de blusa, bota o Donald. Blusa na altura do umbigo. Só de blusa na altura do umbigo, né? Exatamente, baby look. Ela usava baby look e mais usava nada. Um body, usava um maiô, fui de maiô em casa. Não posso dizer que não tenho sonhado com Letícia. Até mais que isso. É, tudo isso é um sonho. Todo esse meio é um sonho. Já pensei nela enquanto estou com minha namorada. Eita. Não sei o que fazer. Peço a ajuda de vocês, grandes mestres do comportamento humano. Nossa. Pra me livrar dessa tentação. Pois não consigo mais lidar com esse grande Nelson Rodrigues parando ao meu lado, dizendo vai. Então, esse meio é fake. É fake. É a imaginação de um jovem. Ele fede a mentira. É, muito fake. Tá, mas e se for verdade? Ele tem que usar o aplicativo de suruba. Não, gente. O leito Tabajara. Bota ele, bota a namorada, bota a cunhada e vê se dá match. Se for verdade, ele tem que falar com a mulher dele. Olha só, essa porra não tá dando certo. Acordei de pau duro, esfreguei na bunda da tua irmã e ela gostou. É isso que ele... Olha só, a tua irmã tá dando, sei lá. Ficou rebolando no meu pau e fingiu que tava dormindo. Pois é, velho. Ai, que merda, gente. Agora eu consigo tirar essa porra da minha cabeça. E ela fica de andando de maior na casa, esfregando o rabo na minha casa. Que sincero, gente. É uma explosão de sinceridade. Não dá mais. Não dá mais. O que ele pode fazer? Senão ele vai ficar nesse inferno. Essa porra tá dando certo. Alguém tem que sair dessa casa. Você gostou, né? Tô sabendo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.